Geralmente os prédios aqui já são reforçados na sua estrutura aí pra evitar tiro. De fuzil não. Mas de pistola segura. Ô, oh, mas vamos falar de coisa boa aí, mano. Eu fiquei sabendo que você tá fazendo uma matéria lá com aquelas gêmeas lá do nado sincronizado. É isso mesmo, mano? É, eu participo do programa aí, eu faço as externas aí pro programa delas aí, que chama Fox Show. Pô, oh, vamos marcar aí, a mano, uma hidromassagem com elas duas lá pra fazer um nado sincronizado lá, mano. Vamos marcar um ofurô, uma hidromassagem, um negócio assim. É, esse discursinho de pedreiro, Motinha, na boa, Motinha, esse discursinho de pedreiro, que ele acha que ele tá no swing 24 horas por dia. Ele acha que todo mundo é igual, né? Ele acha que todo mundo pega todo mundo, né? Bom, tá bom, se vocês... Papo de virgem, velho. Você gostaria, o seu Bento, de fazer um nado sincronizado? Ele acha que ele tá numa casa de swing 24 horas por dia. O senhor, o seu Bento, sabe aquelas minas lá do nado sincronizado, a Bia Branca? Claro. O senhor gostaria de participar de um nado sincronizado com elas no ofurô, numa hidromassagem? Então, mano, acho que você que é o ponto fora da curva, meu querido. Nossa, mas já sim. É que o mano é casado. Não, ponto fora da curva não. É que pra que você possa conquistar o seu objetivo, você não pode usar um linguajar de pedreiro. Mas que linguajar de pedreiro? Tá parecendo cobrador de lotação, Motinha. Ele acha que ele vai pegar todo mundo com esse discursinho aí de pedreiro. Olha o papinho. Acho que ele tá zerado. As minas nem vão olhar pra ele. Aliás, mano, viu, mano? Pois é, a mina vai olhar e vai falar, volta pra obra, bacana. Ô, mano, tá dando até medo ultimamente. Oi? Tá dando até medo ultimamente aqui, viu? O Marcão, Marcão e Alê, velho, dá medo, cara. Ficar, passar não, mas passar assim, na frente dos caras dá medo. Mas assim, o Alê é só falso. Alê é pá. Alê é só papinho. Esse só aqui não, faz. Personagem. Esse é faz. Só papinho. Peraí, o Alexandre Oliveira, que vocês estão falando? É, personagem. Ali. Eu não ali sei. É pau mandado. Eu não ali sei. É cachorro que só lata. É amarrado. É cachorro amarrado. Mas, ó, a dona Tereza morre, é brava também. Esse, o quê? Essa Tereza tava com o pé. Vou contar. É amarrar o propaganda que olha. Você vai entregar um podre do Alexandre Oliveira? Lógico. Lógico. Esses dias, ele tava fazendo esses eventos dele fora. Aí, e aí ele foi se deslocar de um lugar por outro, né? E acho que acabou a bateria nesse meio tempo. A mulher dele, ela fez as contas de quanto tempo ali de um local e do outro. Nossa! Pra ver se ele chegava. Mas como assim? Você estava em tal lugar, você foi pra outro, aqui é 15 minutos, irmão. Você demorou uma hora e meia. Chamou o aplicativo ali pra calcular. É, olhou e fez as contas. Você foi a pé, por acaso? É, o que aconteceu, entendeu? Aí, mano, ali, é como se fosse aquele boi rendido, sabe? É isso, aquele saco no tornozelo, velho. É aquilo lá. Ô, mano, aquele a capivara ali deve gritar, né? Ô, mano, é a vaquinha do presépio, velho. A mulher põe onde quer. É da boca pra fora, aquela história. Esse negócio de decreto aí é só na pessoa jurídica. Ah, olha, quem é o autor da frase? Olhou pra mim, sorriu, pau no bombril. Adivinha? Quem? Alê, Oliveira. Acabou de mandar. Bombril na cozinha, né? Na pia. O cara tem que lavar a louça ainda. É. Então, chamando você, seu Bento, de Bento Rubens. Aqui, ó. Ok. Ele mesmo olhou pra mim. Olha aí, olhou pra mim, sorriu, pau no bombril. Muito bem. Vamos às manchetes do Estádio 97, oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Exeg, a faculdade do ETAPA, formando o melhor em você, seu Bento. Começar com o Parmeira. Nós. Palmeiras. É, meu amigo. Domênico. Conversa com nós. Vocês. Golaço. Vocês. Golaço. Gol de quem? Golaço. Grande Egídio. Nunca grande Egídio. Nunca critiquei. Acho que não. Nunca foi xingado por nós. Imagina. Pelo contrário. Melhor lateral esquerdo. Mas, ô, Domérico... Melhor não começar com esse negócio de melhor lateral. Lembra aquele outro? Então, mas assim... Nem o Negão fez um gol desse, hein, velho? Não. Mas foi um golaço. A princípio, na hora do gol, eu achei que tinha desviado em alguém. Eu falei, não acertou essa paulada. Não, acertou mesmo. Não, sim. Eu achei que tinha desviado na cabeça de alguém. Ele conseguiu três dedos enviesados. Exatamente. Foi um golaço mesmo. Vitória importantíssima ontem do Parmeira. O Parmeira já vem vindo bem, né, Domênio? Vem acertado. Cuca... É um time que está crescendo. Está crescendo, o time manteve aí o... Achou o time? É, parece que sim. Se achou, não sei, mas ele está jogando, está mantendo os se caras. Se achou, não dá para saber se achou, mas... Se achou, pode dar problema, né? Ele tem deixado os caras jogar mais. Para os concorrentes, né? Por exemplo, o Mike, né, está vindo bem. O próprio Egito tem ganhado uma sequência. E agora pro clássico contra o Santos. Edu Dracena e o próprio Egídio estão suspensos, né? Por conta do terceiro amarelo, não vão poder jogar o clássico, Domênico. Egídio não vai jogar? Não, Egídio não. E nem o Edu Dracena. Aí, vamos ver, na esquerda deve aparecer, talvez. O Zé, acho que ele aguenta um jogo, né? É o Zé Roberto, hein? Faz tempo que ele não joga. O Zé, deve estar com mais um pouco mais de fôlego, né, Domênico? Vamos aguardar. E na zaga do Dracena... Deve voltar o Luan. Isso aí, então, sabadão, é. Mas voltar o Luan é bom ou ruim? Então, mano, eu vou te falar pra vocês. Se Luan aí, eu tô esperando mais um pouco. Não, mas o Luan é um bom jogador. Não, ele é um bom. Alguns jogos ele... Ele foi no Vasco, né? No Palmeiras até agora não mostrou que veio, né? Assim, vamos aguardar mais um pouco. Mas eu também sou da sua opinião aí. Ele precisa jogar um pouco mais mesmo o Luan, né? Tá devendo, né? Precisa jogar. Mas eu acredito no Luan. Acho que é um bom jogador e deve ir bem, né? Foi um bom jogo. O Palmeiras fez um bom jogo ontem. Tem que ganhar os jogos que faltam aí, né? Só sobrou essa competição e o Palmeiras tem time pra jogar e pra ganhar. Sim. Jogos aí pra poder tirar essa diferença. Que tá tirando, hein? Já foi de 16, hein? Já. Foi 16, foi tá com 16. 11 agora pro Corinthians. Foi 18 já. Foi 18 já? Chegou a ser 18 já. Chegou. É isso mesmo? Chegou. Então. Até o clássico você tem. Mas o Corinthians administra essa vantagem, independente de quem seja o segundo colocado. O Corinthians tem uma margem de segurança de 7 pontos. Não, 6 não. 7 pontos não passa. O Palmeiras e o Corinthians jogam 6 rodadas do final do campeonato. 6? Se não me engano, a 32ª rodada será Palmeiras e Corinthians. É, mas até lá, velho. Porque é o seguinte, ô, seu Bento, o Corinthians ele vem numa queda aí. Você pode não perceber, mas vem. Quando está poupando o time pro Paulista, Domenico. Fala bobagem. Eita. Vai poupando aí, que eu tô achando legal esse negócio de poupar, viu? Tô gostando pra caramba. Não só eu, como todo mundo tá achando legal. Eu também. E ó, e se não, e não é mais pontos, porque... É. Já a gente vai falar sobre isso aí. Não, mas só pra estar em 9. Mas não, poderia ser menos ponto. Poderia ser menos. Hoje tá 11, ô Domenico. Tá 11 hoje? Hoje tá 11. Era pra estar 9. Era pra estar menos. Era pra estar menos, mas tudo bem. Menos. Bom, seu Neto, mas é isso aí, agora é só sábado. Pô, os clássicos, os caras também colocam cada horário, hein? Meteram Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians às 11 da manhã. Ah, mas foi legal o horário, né? Legal. Mas é 11 da manhã. Pô, aí, legal, é que tem que ir virado, né, Domênico? 7 da noite do sábado. Eu não acho legal, não. Ah, eu acho bem legal. Clássico é 4 horas do domingo, pô. Ah, eu acho legal. 7 horas da noite é chato, hein? É que 11 horas da manhã você tem que ir virado pro jogo, senão você perde a hora. Eu não acho legal. Agora você que é baladeiro, ué. Ah, é nóis. Qual o seu problema? Você pega lá... Cheguei em casa, tomei um banho e fui, fi. Você tá com as gêmeas lá, vai pra ponto. Não era um nível tão bom, mas não tava ruim também, não. Mas teu irmão que tá bem, né, Marcão? Ah, aquele ali. Eu queria esse ser humano. Aí, hein? É nado você sincronizado, é nado de todo jeito. Eita, nós, hein? Que coisa! Ah, meu Deus do céu! É, mano. Beleza. Responde, mano, reage. É isso aí. O mano tá voando, né, mano? Vamos que vamos, né? Quem cala, consente. É, tá quietinho lá. Deixa o mano lá. Ele não quer mexer com essas coisas. Não, não. A mulher dele tá escutando. Não, é que o mano, ele é o seguinte. Se ele faz, meu, ele faz muito. É, na bola de meia. Muito bem feito. É que eu não conheço a Thais de Gêmeas aí. Eu nunca vi, mas assim, se for loira, eu acho que é perigoso. É loira? Ai. São as loira? Duas. As Por duas. Falta de uma, as duas são e loiras. As duas são loira? Ó, elas são acho lindas. Acho que elas já saíram peladinha. É, já. Um Google, já dá um Google ali que eu acho que dá pra ver. É mesmo? Eu acho que sim. Já saíram. Gêmeas do nado. E é tudo estilo Maurício, hein? Ele gosta assim de perfumadinha, limpinha. É, porque você fala assim, as gêmeas do nado sincronizadas, você imagina que aquela mina que sai cheirando cloro, não é assim, não, entendeu? Não, cabelo verde, não, né, mano? Não, cabelo não, verde. O negócio ali é tratado. Verde, né? O negócio ali é secada. O negócio ali é tratado no Dermacid, ô Mota, entendeu? Respeita a mina, seu escroto. Boa, boa. Putz, a vida. Coisa fina, o negócio é bacana. Mas é por isso que só pega lixo. O apelido do meu irmão é Vega Sopave. É isso, mano. Você sabe que eu te amo, lixo, né, velho? Só carne de primeira, né, Marcão? Você entendeu? Imagina. Tá certo. Eu não sabia, então são essas as loiras? Bonitas, hein? Sombra. Bonitas. É bem bonita. Bonita. Olha aí, Zé. O Zé! Que é isso? Então tá entra louco, na Zé. Fila porque o mano tá na frente. Mano tá pegando lá, falaram aí. Mano tá na frente. Nada. Já namoro, filhão. Tão falando, pô? Tô pegando nada. Mas falaram aí, não olha, sei. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu jamais seria casado com esse povo de TV. Ah, é? Só... Eu jamais. Ah, não. É, esse povo de TV, tô fora. Que coisa, hein? Povo da TV, né? Povo da TV. Não tá diferente, parabéns, não. Hein, mano? No rádio não tá diferente, não. Dá uma olhada, por exemplo, na cidade de Araraquara e de São José dos Campos. Metade da cidade tem a cara do Domênico. Não. Imagina, mano. Não tem. Metade da cidade ali tem cara... Parabéns, mano. Parabéns, mano. Ó, mano, puxadora aqui pro CO. É, mano. É. Parabéns, nota 10. Ah, é 11. 10. É. Nota 10. Eu também lago, viu? Lago de como? O mano tá até sem voz, velho. Olha lá, olha lá, olha lá as minhas. Tá no Facebook, mano. Tá no Facebook, galera. Sério, mano? Legal, mano. Sabe qual é o problema, gente? O mano, olha quem era companheiro do mano. A gente. Agora olha quem é companheiro do mano. Então, mas sabe. Olha. Sabe qual é a dificuldade, Zé? É que essa hora a noiva tá voltando com o pai do serviço. Ah! Não tem mais isso, não. Tem dificuldade nenhuma, eu namoro, velho. Eu namoro. Mais? Não. Ah, não? Já sou quase casado. Mandou parar? O mano mandou ela ficar em casa. Se o sogrão vê, ele dá licença. Imagina, já sou quase casado. Não foi essa expressão. Bia e branca, fora dessa. Não foi essa expressão que o Ale usou aqui no nosso grupo, mas vou mudar, vou adaptar. Foi uma transa sincronizada, mas ele falou outra coisa. Entendeu? Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da Estela Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo e HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bento! Vamos, Santos, né? Pra segurar a audiência aqui. Santos! E aí, RG? Time de quem? Do Vanderlei! Vanderlei, estão usando o Vanderlei aí, direto, né? Tadinho do Vanderlei. Mas, ó, RG, vamos lá, 1x0. Foi um jogo, eu tava acompanhando o jogo inteiro do Peixe no sábado, à noite, né? Foi 1x0 o gol do Bruno Henrique. Bruno Henrique que tá arrependido do que fez. Deu uma entrevista, falou que Deus estendeu a mão pra ele. Lamentável. E pôs na boca dele, né? Gente, exato. Mas, assim, tem que condenar essa atitude do Bruno Henrique, mas assim, jogos de Libertadores, cara, precisa ver o que os caras falaram com o cara também, o que fizeram. Ninguém dá cruz parada na cara de ninguém, de graça. Ele já falou que ele perdeu a cabeça, então tenta passar pano não. Não justifica. Afinal de contas, quem assume a culpa é culpado, né, mano? Depende, às vezes sim. Porque tem gente que não tem personalidade pra fazer. E daqui a pouco a gente pode citar alguns exemplos, mas quem assume é culpado, geralmente é. Quem assume é culpado. Hoje teve Forga. Mas não para alguns jogadores, por exemplo, Lucas Lima, Renato, o Léo Cittadini, Vitor Ferraz, querem se preparar o clássico, o Gustavo Henrique também, o zagueiro. Sim. Então, os caras querem estar com força máxima, que é o que tem agora, né, RG? Agora é a hora de correr atrás daquilo que eles abandonaram. Vai ser um jogaço. Ou segundo, disseram que tinham abandonado. Então, esse jogo, eu entendo, tanto para Santos quanto para Palmeiras, é o jogo definitivo para. E contando aí com essa caída, com esse fechamento de paraquedas do Corinthians, para eles tentarem alimentar uma esperança de poder chegar. Né? A distância já teve muito maior. O rendimento do muito Corinthians... Muito maior não, RG. A distância sempre permaneceu no máximo em 10 pontos. Sim, quanto está hoje? Permanece ainda em 10. Não. Estou dizendo, se você pegar a distância que já esteve para Palmeiras e para Santos... Foi muito maior. Não foi sempre 10. Do Santos eu esteve sempre maior. Sempre 10 para o segundo colocado. Ah, sim. Estou falando do Santos. Mas mano, ele torce para o Santos. Não, mas vocês brigam entre si. O Corinthians vai sempre uma vantagem para o segundo colocado. Não tumultua. Quem é o segundo. Você sabe que a coisa está degringolando, mano. Desculpa. Você papinho está degringolando. Seu time está caindo. Está caindo, filho. Depois você fala. Seu time está 11 pontos atrás do meu. Mas está indo para o saco. Está falando do Santos. Respeita o Santos. Não tumultua. Você tem que saber. Não tumultua. Tem que saber. se fecha isso, fazer a leitura do campeonato. Teu time tá indo pro caçamba. É, não, diferente, diferente não, de você, eu sei seu ler. Time e meu cai, time tá 11 meu pontos do seu. Não, tumultua. E segura a peruca aí. Porque eu avisei lá, se fecha, avisei lá. Aliás, muito obrigado a todos que foram lá no McDonald's, lá que foi sem parar. Sociedade Esportiva Leiloca, se fecha aí, ó. Pode falar o que você quiser, não tem problema nenhum. Somos mesmo. Sociedade Esportiva Leiloca. Não tem problema, temos dinheiro. Aonde? Quem tem é ela. Não importa, mas temos. Nós temos dinheiro. Mas ela, o Palmeiras é como se fosse um cara casado com a Hebe. Vocês estão falando. Posso falar do Santos, gente? Posso falar ou não? Não. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Boa, juiz, isso é juiz decente. Segurar a audiência, coitada do Santos aqui, que tá o espaço pro peixe, a gente tem que falar, pô. É. Então eu agradeço. Então eu gostaria de dizer o seguinte. Um time cai, o outro sobe. Eu gostaria de dizer o seguinte, tá aí o Santos chegando em segundo lugar. Deixa eu mostrar que ele sobe aqui. Já teve uma distância muito maior que o Corinthians, que tá fechando o paraquedas, quer queira, quer não, tá fechando. E a prova tá aí. Então aqueles todos que assinavam embaixo, e os próprios corintianos, de que o título já era do Corinthians, já começam a se preocupar. Então estão aí preocupados com o Santos, estão preocupados com o Palmeiras. Quem está preocupado? Eu não estou preocupado com ninguém. Não, mas estão. Eu não estou preocupado com ninguém. E você está sim. Eu não estou preocupado com ninguém. Olha a minha cara de preocupado aqui. Estou andando para você. Ah, eu sei. Eu sei. Bem preocupado. Eu sei que você está. Você não está preocupado. Você está 10 pontos atrás. Quer falar o quê? É, eu sei. Vamos ver. Quem chegou agora da Nicarágua e ouve seu discurso, RG, o cara pensa que tá 2 pontos de vantagem. Ah, você sabe. Olha, quem chegou agora da Nicarágua não merece consideração, porque viajar pra Nicarágua tem que ser um idiota. É. E você tá tão preocupado que você já não banca mais que o Corinthians vai ser campeão. Ai, então, hoje, como não? Nossa, você banca? Não, então você é surdo. Você banca? Então você é surdo, RG. Você banca? Então acho que você deve estar trabalhando na Antena 1. Você banca? Você banca? Você banca? Você aposta o seu carro? Eu falo diariamente aqui. Você aposta o seu carro? Vamos apostar então o meu. Vamos apostar então o meu contra o seu e você me dá a diferença. Vamos lá. Dá a diferença. Ué, não por quê? Não por quê? Depois a gente vê. Depois a gente vê quem dá. Depois não. Você não acredita no seu? Meu time tá fechando paraquedas. Não, pera aí. Você não aposta, mano. Pera aí. Eu tô dizendo que depois a gente. O carro contra o dele, eu aposto. Então, depois a gente vê quem paga a diferença. Tá, o carro tá apostado. Pronto. Ah, vamos ver então. Falar até papagaio fala. Eu quero ver se você cumpre. Nossa, o mano tá agressivo hoje. Que tava brincando. Olha, hoje o mano tá desagradável. Ele tá agressivo hoje. Perdeu pro. Não, pelo contrário. Hoje passou fazer discursinho pra ouvinte. Tá malado. Fazer discursinho pra ouvinte é muito fácil. Vocês ficam falando das gêmeas aí que vocês fizeram com a cabeça do cara. Boa tarde, amigos. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu tava ouvindo atentamente. Atentamente. É legal ouvir atentamente. Eu estava de fora sem poder me manifestar. Muito eu bom. Ele tava tranquilo, sereno, ele entrou mais tranquilo. Pois é. A hora que o Marcão falou da Bi Branca, ali deu curto-circuito. Travou, né? Aí o bicho pegou, deu uma travada. O Tico e o Teco entraram em duelo. Já deve ter recebido mensagem. Imagina quantos torpedos já chegaram lá. Ele recebeu 3 mensagens. Uma da Thaís, uma da Bi e uma da Branca. Véio, o negócio é o seguinte: onde se ganha o pão, não se come a carne. Tá bom. Por isso que você é vegetariano? É, tá bom. O Mandela já falava isso. Você trabalhava onde? Então, mas eu só comecei a pegar, depois que ela saiu da rádio. Mentira! Não, senhor! Mentira! Não, senhor! Mentira! Não, senhor! Mentira mesmo! Foi logo depois que você descobriu que era pai do Guimba. Não, senhor! E digo mais, pra quem não sabe. Sabe, a Thaís entrou aqui na rádio fazendo promoção colando adesivo. Sim. Ela, pra sair do sol lá e ficar descascando a unha de tanto colar adesivo, pegou meu irmão pra poder sair dessa área, você entendeu? Ela fez a escada. Olha só, o cunhado tá falando a verdade agora. Manda ele chupar uma cenoura. E ela deve estar adorando, ela vai matar o Marcão no fim de semana. Seu Bento, então é isso aí. Santos e Palmeiras, eu acho que vão num jogaço, vão decidir aí quem é que vai correr aí pra pegar buscar o campeão brasileiro aí, segundo o Maurício. Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97. No ô Domênico, vamos falar do Buscapé, Dodô. Ah, vamos falar do Buscapé, minha gente, olha só. Antes de falar do clássico, hein? Sabia que o novo Buscapé, além de comprar preços, agora você compra direto tudo que precisa de A a Z. Tem ar-condicionado, barbeador, caderno, drone, eletrodomésticos, bicicleta, tem geladeira e olha, e por aí vai, viu? E o melhor, sempre pelo melhor preço. Se liga nessa super oferta que eu separei pra você aqui, ó. É o smartphone Samsung Galaxy J7 New. Tela de 5,5 com processador octa-core, hein? Olha que legal, por apenas... Octa-core é porrada, hein? Octa-core é sensacional. É. Somente R$ 829,00. Ou em até 10 vezes sem juros e com frete grátis. Não paga nada. Chega na sua casa sem você bancar nada. Isso mesmo, smartphone Samsung Galaxy J7 New por apenas R$ 829,00. Em até 10 vezes sem juros e com frete grátis, hein? É pra comprar, pô! Corre lá! Gostou, né? Então dá um busca no novo Buscapé, aproveita essas e outras ofertas. Tem muitas outras lá, viu? Eu separei só uma delas. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo que é grátis. Faz assim, então, olha, dá um busca no Buscapé. É isso aí, dá um busca no Buscapé. O Estádio 97 também tem oferecimento de Frico. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Frico. É isso mesmo. Frico, esse negócio é mágico. O Frico é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Frico. Frico vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site frico.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Frico pelo site, tá bom? Frico! Frico! É isso mesmo, você aqui na Sintonia da Energia 97. Lembrando que você pode participar do Estádio 97 mandando o seu recado, a sua cornetada. São os corneteiros do Estádio 97, sua musiquinha, sua zoeira. Manda aí, 94-353-0150, 94-353-0150, tá bom? Manda aí, participa. E você também pode assistir o Estádio 97 através do facebook.com/energia97fm, facebook.com/energia97fm, seu Bento! Tricolor! Tricolor, Bento! Rapaz! Olha! Vai cair! É chinês, vai cair o nariz, vai cair! Time grande não cai! Chupa, mano! Hoje vai cair o do jogo, né, Marcão? Você esteve lá com a torcida. É. Parabéns pelo seu trabalho, por sinal. Aliás, parabéns pelo seu óculos ridículo, parecia um vagalume. Nossa! Parecia que estava no baile funk. Eu fiz uma pergunta pro Marcão no Instagram. Pera aí, gente. Fala aí. Ele não quis se manifestar ali no Instagram, mas a gente pode perguntar no ar, né? Não, eu respondi pro senhor. Como é que foi, ô Marcão? Conte-nos todo o trajeto de sábado pra domingo. Não, vamos falar primeiro do jogo. Ah, agora. Entendi. Mas, hoje o São Paulo prepara um dossiê, vai protestar na CBF contra o Wagner do Nascimento. Dossiê Pelicano. Exatamente. Não, mas mais do que um dossiê, ô seu Bento, desculpa te interromper, mais do que um dossiê, tinha que fazer um boletim de ocorrência. É. São Paulo foi assaltado em pleno Morumbi. Nossa. Boa, Marcão. E os 61 mil tiveram lá. Recorde. Né? Recorde do brasileiro esse ano. No Brasil ninguém levou mais torcida que o São Paulo ontem. E agora eu fiquei à vontade de falar do jogo, muitas coisas. Roubo! Bom, primeiramente eu queria parabenizar o São Paulo pela vitória ontem em cima do Corinthians. Infelizmente a gente não conseguiu ganhar da arbitragem, mas em cima de vocês tomaram a jorrada. Vai, chorão! Chorão. Eu não sei se é coincidência ou não, mesmo, mas essa queda de rendimento... Foi só o Corinthians cair de rendimento... Foi só o Corinthians cair de rendimento que a arbitragem começou a entrar em ação. Não sei se vocês perceberam isso. E se o senhor, mano, tivesse um pingo de dignidade, o senhor assumiria que por duas rodadas consecutivas, O Corinthians tem sido beneficiado pela arbitragem. Ontem foi beneficiado aonde? Me fala onde. Ô, mano, ah, não, tá louco, para, não, não, para, mano. Mano, para, mano. Mano, anular aquele gol, pelo amor de Deus. Vocês vão puxar saco do Sombra, que é coordenador da rádio? Para de falar besteira, mano. Para de falar besteira. Vergonhoso, vergonhoso. O senhor defender que não foi. Aquele gol foi ilegal. Não tá legal, hein? Peraí. Eu não vi um comentarista de arbitragem. Eu não vi um comentarista de arbitragem. Ué, não, pelo contrário. Você novamente, Domenico Gato. Ué, nossa, o Gaciba é falou. Quanto, todos, quanto o Gaciba não é juiz? Todos são corintianos. O negócio é o seguinte: o Gaciba não é juiz? O Simon falou que foi falta. O Gaciba falou. Peraí, o da ESPN lá, o Salve Espínola, falou que foi falta. É só baguinho, mano. Não, não, não. Todo mundo falou, senhor. Deixa de mentir. Está tentando rir. Desculpa, eu sei que é seu colega de trabalho, mas o Simon, pelo que fez no futebol, nem emprego tinha que ter na TV. É verdade. O que ele fez com o Palmeiras naquele jogo não tinha nem que estar aí falando. O que ele fez em Grenal também não. Todo castigo pro Palmeiras é pouco. Ah, pro Palmeiras. Nossa, mas ó, hoje não tá legal. O gol foi legal. Peraí, legal aonde? O gol foi de mão. Peraí, depois você fala. O de mão é do Jô. O do Jô foi de mão. Peraí, que tá, olha os dois pesos e duas medidas. Você tá falando que não foi falta no Cássio, beleza. O Militão cabeceia no próprio braço e a bola entra no gol. Ah, gol para de falar não. Besteira. E o lance que a bola bate na mão do Pablo dentro da área? Também não foi pênalti. Não foi pênalti, então. Na sequência saiu o gol. Se fosse o São Paulo, seria pênalti. Mas ali teria que ter apitado. Segundos depois. Ali teria que ter apitado. Marcão, vamos depois. É, mano, se fecha. Depois você fala. Eu só queria fazer mais uma colocação. Ô, mano, você que trabalha. É, você não deixa ninguém falar. Você que trabalha. Quando é você, você quer falar. Vocês não são justos. Cada um tem a sua justiça, né? Então, eu vou perguntar pra você. Não só pro mano, mas pra todos aqui. Ô, mano, até que ponto você acha que a audiência da televisão é influenciada nas opiniões dos comentaristas de arbitragem? Por exemplo, acontece um lance polêmico contra Corinthians e Flamengo, até onde o cara se propõe a colocar a opinião dele. Não precisa nem perguntar isso. É? Total, lógico. Não, mas você total acha? Não. Espera um pouquinho, Marcão. Total não. O cara não pode brigar com a imagem. Não, o cara então você tá brigando. Mas tem alguns que estão brigando. Tem gente brigando. Você tá brigando com a imagem. Brigando, não, o Petro não se mexeu. Esse lance que vocês estão falando e foi empurrado pelo Balbuena. Por exemplo, ó, vamos lá. Esse lance que vocês estão falando a respeito do Pablo aí, que teoricamente houve um pênalti. Mas não tá. Eu sou a favor de que se mude a regra do futebol. Eu sou a favor de que se mude a regra do futebol para que qualquer toque de mão na bola marquem a favor de ataque ou a favor de defesa, independente de estar dentro ou fora da área. Então, bateu na mão, falta. Agora, o negócio é o seguinte, o lance do Pablo tá na cara que a bola explode no peito dele e corre pro braço. Só pode estar pensando em falar assim, de brincadeira. Se fosse um jogador de São Paulo, seria pênalti. Só vocês estão brigando com a imagem. Você tá brigando com a imagem. Eu não. São Paulo foi roubado dentro do Morumbi. Uma vergonha. Só pra tirar uma dúvida com você, mano, só pra entender um pouco da tua lógica. Se a mão bate na bola é pênalti, então foi pênalti do Gabriel no banco de reservas do Corinthians, não? Não, ali não. Aliás, esse cara é um babaca, né? Esse cara é um idiota, velho. Ah, aí depois foi, eu ouvi você falar isso do Michael, quando ele provocou o Corinthians também. Mas é diferente. Mas ali não tinha torcida do Corinthians ali. Tinha torcedor do Corinthians ali. São duas situações. Tinha torcedor do Corinthians lá dentro. São duas situações reprováveis, mas vocês acharam graça. É diferente. Um é ofensivo, outro é provocação. Um é ofensivo, outro é provocação. Olha pra você ver como você é incoerente. Eu que sou incoerente, você que é incoerente. A sua justiça seletiva. Na minha avaliação, como eu critiquei o Michael naquela possibilidade, eu critico o Gabriel. Mas você, Motinha, deixa muito a desejar no quesito ética. Porque você é um ética. Cara ético. Você convence, tá falando do roubo do São Paulo, tá falando que não foi. Contrário, então você é antiético também. Você não, pelo contrário. Você tá defendendo o seu time, eu tô defendendo o meu. Na tua avaliação. Então, eu tô defendendo justo. A sua ética também não é válida pra mim. Então. Você não é justo. Eu sou justo, cara. Segue o jogo, sem falatório. A temperatura não está muito boa. Eu já senti que a temperatura não está... Rio 40 graus. A temperatura não está boa, Justo é o calção da Anitta que ela se apresenta. Eu acho que assim, isso é justo. Por mais absurdas que essas opiniões possam parecer, mas elas devem ser respeitadas. Sim. E cada um dá a sua opinião aí. Vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma enquete aí. Aqui, nossos. Quem achou que foi... Por exemplo, eu achei que o Prato... É um lance muito difícil, mas acho que o Prato... Ele quer atrapalhar o Cássio naquele lance do gol anulado. Eu fiquei com essa impressão. Mas é um lance muito delicado, porque tem uma mão do Balbuena ali. Que empurra o prato. Que eu acho que ali é mais para sentir o prato do que exatamente para empurrá-lo. Eu acho que existe olha o tamanho do prato, gente. É, eu acho que existe uma intenção do prato de atrapalhar o Cássio ali. Eu fico com essa impressão. Como eu acho também que foi um recuo. Eu acho que o recuo é meio indiscutível. E eu acho que o Michael, né, que pisou no Petros, né? Sim. Pisou no braço do Petros. Merecia o cartão. Para mim, ele sabe que ele poderia ter evitado aquela pisada com aquela intensidade. Então, para mim, esses são os lances, né? Tem mais algum, não? E a mão na bola? Ah, ali eu não daria. E no gol do Corinthians, tem alguma dúvida? Não, né? Nenhuma. Ô, Ale, você tá falando do prato. A leitura que o Ale fez aí é a leitura que eu faço também. Peraí, naquele gol polêmico de cabeça do São Paulo, aquele esbarrão, vamos colocar assim, aquele braço do Balbuena no prato, não é suficiente pra tirar o jogador do lugar. Não é suficiente. E o prato em pé... Peraí. O Ale falou, ninguém interrompeu. Eu faço da leitura que o Ale fez a mesma que a minha. É, aquela mão do Balbuena ali é um contato de jogo que acontece em qualquer área. Se você não quiser contato, vai jogar tênis que o adversário tá do outro lado da quadra. Ah, é. Aquela mão do Balbuena não é suficiente para empurrar o prato na direção do Cássio. O prato, nitidamente, ele faz ali uma barreira para atrapalhar o Cássio. E acontece também. Bom, essa é a sua opinião. Tanto é que os jogadores do São Paulo, na hora que o Militão faz o gol, nenhum vai para cima do árbitro reclamar. Todos voltam na direção do campo de defesa. Mas a proposta é uma votação. Essa é a sua opinião. Pronto, o Mano já deu a opinião dele. Bom, eu acho, Sombra, que não tem meio pênalti, cara. Ou é pênalti ou não é. Eu acho que esse empurrão que o Balbuena dá no prato, eu acho que é suficiente para a marcação do pênalti. Já que ele anulou o gol, porque ele falou que foi falta no prato, no Cássio, mas ele tinha que ter marcado essa falta em cima do prato. Para mim, pênalti. Pai do céu. Para mim, gol pênalti. Legal do São Paulo. Deus. Gol legal. Gol legal. Você, Cláudio. Cláudio ou Mota? Para mim, o prato nem encostou no Cássio. Você pode ver todas as imagens, vários fotógrafos fizeram a imagem. O prato, inclusive, tá abaixado. Ele se abaixa quando ele sente a presença do Cássio. Ele fez uma cama de gato no Cássio. Ah, para, mano. O cara nem encostou. Gol roubado. Cama de gato. Concordo com o Marcão, gol legal. Se não foi gol, no mínimo pênalti. Sim. Tá certo. E como você, Dodô? Quais lances você quer? Vamos lá. Primeiro gol anulado, Dudu. O gol anulado de São Paulo? É. Pra mim foi gol. Gol legal. O cara cabeceia a bola, tá de cabeça. Se você olhar, todo jogador quando sobe de cabeça, eu duvido que o cara tá com o olho aberto. E o cabeceia com o olho fechado. Resvalou no braço dele, como vocês falam que é interpretação, porque segundo o Mano falou que gostaria que toda a bola na mão fosse marcada, mas como não é, é interpretação. Não, mas você acredita na minha interpretação, ele não teve intenção de pôr a mão na bola. Bateu e entrou. Mas gol. Você acha que o prato fez falta no Cássio? Tem foto do lado que nem encosta no cara. Você tá de brincadeira. As fotos mostram. Não, aí não. Aí é brigar contra a imagem. Aí é brigar contra a imagem. Eu acho que não tem nada. O cara que vai jogar um lance de pênalti por foto... É só olhar o vídeo. Claro. É só olhar o vídeo, então. Além de foto, tem vídeo. É uma opinião. Eu acho que foi gol. Qual outro lance vocês querem saber? Pra mim, ali no gol Bola na mão, mão na bola. Qual lance? Deixa o Domênico terminar. Qual lance? Qual? Outro. Não, o gol do São Paulo? Gol. Tá. E mal agora, a bola na mão do Pablo ou mão na bola? Ou você não viu o lance? Do Pablo, sim, vi. É a interpretação. Bola na mão também, acho. Então, é interpretação. Ele não teve a intenção. Sim, exatamente. Mas se a bola não bate na mão dele, o Cueva metia no peito, punha na frente e podia fazer o gol. Talvez. Então, Domênico, se você julga que não teve a intenção, não é pênalti. Então, a regra fala tudo intenção. Bem. Intenção. Então, na intenção, ele não teve. Mas o braço tá muito aberto, hein? E todo mundo diz. Pulou e todo mundo fala. Então, o problema é que os caras pedem pros jogadores recolherem o braço quando tá dentro da área, né? Pra não bater. Só vai vocês querem falar desse lance. O gol do São Paulo posso saiu 15 eu? Depois. Mas sou eu que tô falando, não é você. E o gol do São Paulo saiu 15 segundos depois. Mas estamos analisando o lance. É engraçado, os caras estão discutindo há duas horas. Vocês estão perguntando pra mim. O Mano hoje tá desequilibrado. Ele quer provar, tirar mais B. Eu acho que se existe. Então vamos lá, na coerência da coisa. Gol do São Paulo porque não teve a intenção e o pênalti não existiu porque ele não teve a intenção de pôr a mão na bola. Pronto. Então, gol do São Paulo e no pênalti pra mim não foi. Se é intenção, não foi pênalti. E o outro é gol. Então vamos voltar assim, aqui, ó. Se lá é mão na bola, o outro é pênalti. Certo? Isso é coerência. Sim. Falar que as duas coisas não são... Aí sim. Não acho que são coerentes, mas fazer o quê? Como não? É a intenção? Também não acho que... Que outro lance quer saber? Não acho. O do gol do Corinthians? A imagem mostra, o cara tá com a mão aqui no cara, trazendo o cara. Nossa, se ele tá fazendo força ou não, tá puxando. Não dá pra saber, Sombra. Ah, só o jogador vai saber. Puxou. Mas a mão. Ah, nossa, olha, puxou, olha lá. Ah, ué, mas é a válido. Mão, a mão está por trás das costas do cara na cintura. Ô, mano, mas eu trazendo. Não entendo. É válido, é mano. Pela imagem. Puxar. Se é imagem. O que eu posso fazer? Foi falta. Vamos lá. Falta um. Em 50 lances iguais, o cara para o jogo e marca falta. E recua a bola pro goleiro. Estamos esquecendo de recuar a bola. Recuou. Ali o juiz não tinha falta. Falta com tiro livre direto pro gol. É o meu ponto. O Cássio tava sozinho. Vai. O Cássio ali, na minha opinião, foi mirim. Agora, vocês falarem no lance do Júnior Tavares, ele faz uma parede errada, protegendo a bola. Ele vê que ele tá desequilibrado, o Rodriguinho dá a volta nele, ele se joga pra tentar tirar o Rodriguinho de campo. Então, não tem uma mão na cintura. Como assim, futebol? Ô, mano, mas dentro da área não pode, mano. Você tá louco? Pera só, que área, moto? O Sérgio, do gol, o cara Sérgio puxa o outro, pode. O Sérgio, o outro, tem que tá mão na área agora. Pera só, Bodinho. Não sabe nem o que tá falando. Tô falando do gol do Corinthians, moto. Presta atenção. No gol do Corinthians. Mota vai perdido por calcinho. Tô revoltado. Coloca a imagem. Tô revoltado. Coloca a imagem pro torcedor. É pênalti. Que lance. É roubo. Para que o nosso internauta... Foi um roubo vergonhoso. Olha, tem que pôr a imagem. O Sérgio vai pôr a imagem, hein? Pro internauta olhar de novo. Internauta. Existe. É, ó, o internauta. O amigo tá internauta. Mas é, ué, mas não é? Pra quem que assiste a gente? É televisão isso aqui? Então vamos lá. É facebook.com/energia97fm e youtube.com/radioenergia. Informar, e né? E se são formas de internet, então internautas. Não errei, não. Tá certo, mesmo. É o amigo internauta. Não, eu tô dando um banho em você. Jorra no Ale. Tô chorando em você aí. Aprende aí. É que você faz TV pra você, lá é telespectador. Aqui não tem telespectador. Amigo internauta. Aqui é internauta. Amigo internauta. Amigo. Pode ser amiga. Pode ser uma amiga também. Pode ser. Pode ser um colega. Pode ser o que vocês quiserem. Pra mim é meu amigo. Boa, Domênico. Ele me ouve, ele me dá audiência, é meu amigo. Então é assim. Olha lá. Se existe uma mão na cintura quando ele tá dando a volta, a mão tá lá. Se ele tá fazendo força pra trazer o cara ou não dá pra saber. A intenção é o que vale. Mas dá pra, dá pra saber, Domênico? O Sombra achou que foi falta. É, você tem que julgar. Eu, não, então vamos lá. Julgando por imagens, foi falta. Achou que foi falta do Rodriguinho, eu respeito. Pareceu. Acho que o Tavares, ele foi idiota de... Meu Deus. Ele protegeu, foi mirim. Pô a bola de... pra fora. Ele foi Júnior, né? Foi Júnior. O Tavares foi Júnior. Mas parece que realmente, ali na hora que ele deu a volta, ele... Pra ele ter foi o benefício, puxado. Ele... Achou também, Marcão? Ele puxou... Eu, sinceramente, achei que não foi falta, não. Também achei que não. Também não. O Ale. Eu também achei que não. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. O Júnior Tavares, ele vai tentar fazer uma barreira. O Júnior Tavares vai tentar fazer uma barreira. E ele não consegue fazer a parede do jeito que ele deveria ter feito. Foi o Rodriguinho dá a volta nele. Verdade. O Rodriguinho dá a volta nele. Existe um braço do Rodriguinho? Sim, existe. Mas você tem que analisar se aquele braço teve realmente a força necessária para derrubar o jogador de São Paulo. Sei. Analisando pela imagem, tá certo? Não tenta analisar por slow motion. Analisa pela imagem real, tá certo? Mostrando aquela imagem real, nota-se que o Rodriguinho ele passa a mão na cintura do Júnior Tavares e em momento algum ele puxa a camisa. Se ele tivesse a intenção de derrubar o Júnior Tavares, você teria visto pelo menos o puxão de camisa e não aconteceu isso. Vocês estão de brincadeira. O cara caiu de maduro, depois o Rodriguinho deu um outro come nele, joga pro meio da área, o Cleison fez o gol. Gol legítimo do Corinthians. Romero também, só queria ratificar, mano, que assim... O fato de não concordar com você, que não significa que a gente tá de brincadeira e você tá falando sério. É. Não, vocês estão passando vergonha. Por exemplo, Tô tentando poupar vocês de uma vergonha mundial. Porque o vergonha programa foi ontem. Japão. No lance do prato, eu... Tentando tentar preservar vocês. Eu aceito. Se expor, tudo bem. Eu aceito. Não, deixa a gente se expor aqui, mano. Eu aceito os argumentos. Tô tentando. Eu acho que é muito difícil você definir qual que é a intenção do prato. Eu vou mais na minha sensibilidade. Você não viu o empurrão do Balbeno? Eu acho que aquela mão, como zagueiro bem limitado que eu fui, a gente sempre tinha a informação do seguinte, a mão é o olho. Sim. Então você tá olhando a bola e com a mão você sabe onde tá o cara. Eu acho que é esse tipo de contato que o Balbuena tem com o prato. Mas eu entendo quem pensa diferente. Eu acho que cabe qualquer argumento. Mas o Ale, o lance do Tavares... Empurrão? Não, então, tem uma mão, eu não sei se é forte. Você viu que dá uma empurradinha que desloca o prato em direção ao prato. Eu fiquei com a impressão, mas eu aceito outras opiniões, evidentemente. Ao contrário do mano. Que o parabéns, Ale. Que o prato, ele tava já querendo não, ali. Respeito, tava ali já pra estorvar o Cássio. Tem essa mão. Essa mão, eu acho, pra mim, é assim, a mão é o olho. Você tá olhando a bola e tá vendo tal jogador. Do Júnior Tavares com o Rodriguinho, eu não fiquei com dúvida. Nesse lance do Prato eu tenho dúvida, mas acho que ele queria atrapalhar o Cássio. Você acha que foi 25%? 25%. Não sei do que, mas foi. Agora, eu vou te falar um negócio. Você vê que é um lance difícil. São lances difíceis. Vocês assim, já falaram bastante. Né, Sombra? Não, e os caras querem pôr a TV. Você imagina. Se com TV a gente aqui tá discutindo até agora. Mas é bom. É. Mas é bom, é bom. É bom que tenha. É pelo bom menos que você tenha. Não fica é com bom, aquela história de não, que, veja bem, que é resolver numa fração. Não, mas que é bom que tenha faz tempo porque que eu falo. Há lances que não são interpretativos. Não tem jeito, né? Velho. Há lances que não são interpretativos. Tem aquele Bahia, que é, né? Mas tem aquele que não é. E não tem jeito, não, velho. Até o do Bahia você pode interpretar, não sei. É, com a depende do ângulo. Até com a imagem é difícil você ver. Tem uma imagem que dá pra ver. Cara, é assim, muito lance interpretativo, né? Agora, eu concordo com vocês, com a maioria de vocês aí. Eu acho que assim. Houve ontem muitos erros de arbitragem. Sim. Né? Foi agora... gol do São Paulo? Hã? Foi gol do São Paulo, aquele do rapaz de cabeça lá? Militão. Foi? Não, pra mim foi, Domênico. Foi gol. Na hora, depois quer dizer, analisa... recuo, existiu o recuo? Hã? Lógico que existiu. Não, pro Sombra, o Sombra não falou. Existiu o recuo? Puta, pra mim esse foi um dos lances mais nítidos do jogo, cara. Existiu. O falta no do Rodriguinho existiu? Falou que não. É. Falta do Rodrigo? Me pareceu que sim, mas ok, eu respeito. Não vou dizer pra você assim, puta, agora a minha verdade é a verdade. É a foi pênalti na mão lá do jogador Corinthians ou não? Aí que tá, já vi árbitros não marcarem pênalti, já vi outros marcarem lances iguais. Depende de quem tá lances do outro iguais. Lado também. Então essas questões interpretativas são complicadas. Agora, foram quatro lances no todo. Difícil, né? Cruciais. Cruciais pra definir aí. O resultado. De todos, o menos polêmico foi o recuo. Isso aí não tem nem discussão. Esse não tem nem discussão. Mas eu vou te falar uma coisa. Rapidamente, ainda sobre questões do jogo de ontem. Essa história, tem muita gente confundindo as bolas aí. O Maicon, no ano passado, ele fez a galinha e na hora eu pensei assim, puta, meu, que idiota, cara. Vai prejudicar o time, vai tomar cartão, aí fica pendurado, né? Fez uma provocação ali, boba, embora não tivesse torcedor adversário, mas é uma provocação sim, ao adversário. E não propriamente só ao torcedor, porque o torcedor do Corinthians não estava lá no passado. Sim. Agora, tem muita gente confundindo as coisas, porque ontem o Gabriel, ele fez um gesto obsceno. Se você passar imitando galinha na Avenida Paulista, nada vai acontecer. Se você passar na frente das pessoas fazendo o mesmo gesto do Gabriel, você vai ser enquadrado por gesto obsceno, você vai ser levado para fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Sim. Você entendeu? Agora, nego ainda justifica o seguinte. Ah, mas isso aí porque levou pedrada no ônibus. Olha, gente, que o torcedor é cabeça de vento e faz bobagem, a gente já sabe. Sim. Mas um atleta profissional, ele não pode fazer uma bobagem dessas, de submeter a uma provocação dessas. Mesmo porque, ô Sombra, esse tipo de atitude que o Gabriel fez incentiva a continuar fazendo. E a gente depois pode entrar numa discussão, porque todo mundo fala assim, ah, mas quem começou a provocar quem? Isso é que nem ficar discutindo quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha. Não existe quem começou a primeira provocação. O que existe é o que você fez. Então, se houve lá uma pedra no ônibus e está errado, aquele que jogou a pedra e os culpados pela organização que permitem isso, tem que ser punidos diante do que a lei prevê. E o senhor Gabriel também tem que ser punido de acordo com aquilo que é previsto no Código de Justiça Desportiva Brasileira. Agora, não adianta isso. Ah, porque é mimimi. Gente, nós vamos perder a medida das coisas se agora, por exemplo, um jogador chegar e fizer um gesto desses em campo. Você entendeu? A gente começa a perder as medidas. Não é mimimi. Tem que tomar cuidado. Senão você perde a medida e amanhã, se um lance desses passa de punição e não é punido, uma atitude dessa, do jogador dessa em relação... não só quem tá... Podia não ter nem a TV, mas você tem o público presente. Sim. Você corre o risco, por exemplo, no Morumbi não tem cerca ali, né? Não. Você fala assim, ah, é? Você imagina se 30, 40 caras resolvem, vamos pegar. Bicho, você não segura uma multidão. Você não segura, então é de uma estupidez gigante. Antes desse chatíssimo politicamente correto, esse gesto do Gabriel é inaceitável. Não é a questão desse... Não é de ser politicamente correto. Não é mimimi, né? Isso é mimimi, não, tá é. Chato. Antes, porque hoje em dia tudo é um exagero, você não pode falar que não gosta de cebola, que a Associação das Cebolas se revolta. Antes de a gente estar nesse estágio, o que o Gabriel fez é muito grave. Eu também penso assim. Mesmo porque ali naquele setor que ele fez esse perigoso, gesto aí, né? Tem um monte de mulher e criança, cara. É o setor de numeradas, o setor. Mas independente de mulheres ou crianças. Não, sim, mas se você faz. É um gesto ofensivo. Sim, mas se você faz isso aí no meio de uns camaradas seus, vamos dizer assim, pô, todo mundo, beleza. Mas quando você faz isso aí que uma mulher, uma criança vê, é uma situação. Você eleva a potência de. Agora, vamos ser sincero, hein? Existem as provocações inerentes ao futebol que eu acho que às vezes deveriam ser evitadas. E essa sim, você entra naquela coisa. Foi o Viola imitando o porco, sim. Que foi. Aquela coisa que... Mas ele não foi pra cima da torcida, né? Hã? O porco, ele fez ali. Ah, mas faz, o Sombra, né? Tudo bem, mas ele fez ali. O gesto até que... E esse gesto de ontem... Esse de ontem é pior. Tão sério quanto aquele do Christian também no jogo do Pacaembu. Então tem que haver... Não é questão de... Ah, agora é tudo politicamente correto. Agora, eu também entendo que tem gente que acha que isso é mimimi, porque cada um mede a sua moral conforme a sua régua. E tem gente que, sei lá, se isso é normal você fazer em casa perante os seus pais... Sabe qual que é o exercício aí? Porque eu acho que, assim, tem gente de todos os níveis. Tem. Eu não duvido que tem gente em casa que faz esse tipo de gesto na frente da mãe e da avó. No Natal, quando tá tudo reunido. Não, mas porque existe fácil. Gente de todos os níveis culturais, educacionais. É fácil agora, de... Agora, a grosso modo, perante o público, etc e tal, aconselhamos que isso não seja feito, né? Ó, é fácil de você decidir. Tente se colocar na posição do adversário. Ou seja, você tá na casa do teu adversário jogando sua bola, tá perdendo o jogo, você empata o jogo. É. Tá? E aí o determinado jogador lá faz ao contrário. Você ia gostar? Você ia achar legal? Você tem que sempre se colocar do outro lado. Se você... Ah, deixa... É mimimi, deixa passar batido. Ah, não, eu me ficaria muito puto. Porque quando é do teu lado, às vezes você apaga algumas coisas. Só assim, é legal pra caramba, mimimi, bibibi. Só que se fosse o contrário, você ficaria feliz? Ou você ia ficar muito puto da vida com o cara? Esse exercício que tem que ser feito, é difícil fazer. Tem gente que não faz, não consegue fazer. Porque às vezes, quando convém, é legal. Quando não convém, aí o cara fica puto. Então faça esse exercício. Toda vez que existe qualquer tipo de coisa, e não é só com relação a esse tipo de coisa... Você pode fazer esse exercício com várias coisas que acontecem na tua vida. É legal? Pimenta nos olhos dos outros. É refresco pra você também, quando é no teu? Faça esse exercício. Você no meu ponto de vista, deveria tomar um gancho muito legal. Não vai, muito legal. Não, então, se vai ou não vai, já é outra esfera. É de um a seis jogos, não é? Porque assim, se fosse o contrário, ficaria muito puto. Seu quarto às vezes o corintiano relatou... achou legal. Ah, legal. Agora só... Fez. Ó, zoou os caras no estádio deles. Só tinha torcida e zoou. Agora, se fosse o contrário, também... com o estádio do Corinthians, todinho do Corinthians, e um jogador do São Paulo fizesse isso, é legal? Como o Mano falou, né, mano? Eu não lembro agora quem foi do São Paulo que fez lá. Michael. É. Foi mal. Ou não foi? Então, foi mal você. Talvez não tenha sido, mano. Mas inúmeros torcedores de São Paulo naquela oportunidade deram risadinha. Mas aí tá errado. Então o critério é seletivo. Aí tá errado. É isso que eu critico. Domênico. Mas aí você tem razão. Aí você tem razão. Toda razão, mano. Desculpa. Agora, independente de quem tem sido. Independente, Sombra. Independente de quem tenha sido mais ofensivo do que o outro, eu não tô aqui pra discutir qual foi mais pesado e qual não foi. Na minha opinião, ambas atitudes foram reprováveis. Ambas atitudes geram violência. Exatamente. Ambas atitudes deveriam ser proibidas, inclusive pelos jogadores que têm um QI de ostra muitas vezes. Nossa, eu não aprovo o que o Gabriel fez. Eu não aprovo. Eu sabia inclusive, que você lembrava. Eu ontem, eu fui crítico, porque eu não sou incoerente. Da mesma forma que eu fiquei puto quando o Michael fez aquela zoeirinha lá imitando o Galinha lá pra provocar a torcida do Corinthians, eu também não aprovo o que o Gabriel fez. Ele virou pra um setor ali que tá cheio de mulheres, crianças, idosos, e ele não deveria ter feito isso. E mesmo que não fossem mulheres, idosos e crianças, ele não deveria ter feito porque ele deveria respeitar mesmo o torcedor que torce pro rival. Poderiam estar putos pelas pedradas que levaram? Ok, poderiam estar putos, mas a gente não pode generalizar uma torcida inteira por causa de 12 ou 20 imbecis que jogam pedras em ônibus. Porque não é a torcida inteira que faz isso. Eu não sou hipócrita, eu não sou demagogo. Eu, quando critico o do adversário, eu critico o meu também. Mas tem gente aí, inclusive o Mota, que deu risadinha quando o Maicon fez a galinha. Verdade. Achou legal, fez popopó, corococó. Aí, quando é no dele, ah, não, imagina, dele ele agora gosta, tô, né? Revoltado. Agora tô revoltado. Mas então, não, é isso, né? Que eu cobro. É isso que eu cobro. Já que tem que ser justo, não pode ter justiça seletiva. Nossa. Você tem que ser justo por inteiro. Ou você é justo ou você não é justo. É igual a gravidez. Deu uma galinhada. Da mesma forma que eu critiquei o Maicon, eu concordo com o Sombra aí também. A atitude do Gabriel foi muito mais pesada do que a do Maicon. Mas eu não tô aqui julgando o peso que eu falei, mano. Eu tô julgando aqui atitudes que foram reprováveis no meu consentimento. O que eu falei diferente disso? Não, você deu risada na atitude do Maicon. Você deu risada e falei... você ironizou. Mas o que eu tô falando é o seguinte, um foi ofensivo. O outro... Mas, Mota, ambos foram reprováveis. Ambas atitudes. Mas eu não falei que foi assim, foi legal. Mas eu, você aonde riu? Eu falei? Como ah, não, então não pode rir. A partir do momento... Ué, então você tá sendo contraditório. Ué, e você não riu. Ninguém riu no Corinthians. Ninguém achou legal. Mota, eu tô falando por mim, eu não posso falar pelos outros. Da mesma forma que eu critiquei o Michael pela atitude dele quando ele fez o gol e imitou uma galinha, que eu desci o pau nele no programa. E no mesmo tempo eu falei, o Michael vai ser punido. E não foi. Mas o fato de você ter dito que vai ser punido, não quer dizer que você não tenha gostado, que você riu. Você riu, você ironizou no programa. Ou seja, a partir do momento que você reprova uma atitude, você não pode compactuar com ela. Então tá bom. Se você ria, porque você tá dando aval. Ué, então você precisa ter uma linha de raciocínio. Se você não concorda com a determinada atitude, você não pode usar essa atitude pra ridicularizar um fato. Por exemplo, eu sou contra o racismo, mas eu vou dar risada do racismo? Não, não vou dar. Ou eu sigo uma linha de conduta ou eu não sigo ela. Eu respeito se você quiser, ah não, é mimimi, mimimi, mimimi, com relação ao Maicon por ter imitado uma galinha, mas aí você tem que agir da mesma forma quando o Gabriel faz esse tipo de zoeira. Mano, pra mim, o Maicon fez uma provocação, é diferente de fazer uma ofensa que o Gabriel fez. Mas, ô Mota, é diferente você pegar no saco e você imitar uma galinha, mano. Mas é diferente. Mas acho que é provocação. Pra mim é diferente. Provocação é uma coisa. Outra coisa é ofensivo. Ô Mota, é uma linha. Ô Mota, é uma linha muito tênue entre o que é provocação e o que é zoeira. Então, uma pessoa que você. Você pode ter uma linha de falar, ah, isso pra mim é provocação, é só brincadeira. A pessoa pode encarar isso como uma ofensa. É uma linha muito tênue. Então, eu entendo que devem ser evitados. Esse tipo de atitude polêmica deve ser evitada. Acho que as opiniões já foram colocadas em termos da questão disciplinar, da história. Eu só queria fechar o comentário dizendo o seguinte, que o São Paulo ontem fez, a meu ver, a melhor partida. Muito bem. A melhor partida do campeonato, acho que depois daquela que venceu o Palmeiras por 2-0, foi as duas melhores partidas. Entendo que o São Paulo, no segundo turno, vem mostrando um futebol que o credencia a não cair. Sim. Segundo turno do São Paulo, ele tem 50% de aproveitamento. No segundo turno, o São Paulo está de 18 pontos, faturou 9, né? Sim. É o décimo colocado no segundo turno. Então, eu acho que se... E aí, não é um número, não é uma questão matemática. Mas eu acho que se o São Paulo mantiver esse padrão de 50%, ele vai chegar a... Ele se livra. Se ele mantiver no segundo turno, tá? E acho, e aí é uma questão psicológica, que se vencer o Sport Recife... Sim. Aí eu acho que psicologicamente ele vai se livrar do rebaixamento também. E se vencer o Sport Recife, eu acho que fatalmente ele sai da zona de rebaixamento, deverá sair da zona de rebaixamento, e aí vai ganhar uma moral, porque aí vai vir aquela história, já vinha fazendo bons jogos, e aí eu acho que vem aí um acúmulo positivo de situações. Tem o desempenho e o resultado. Eu entendi o desempenho do São Paulo na maior parte das vezes como satisfatório, como por exemplo na derrota para o Palmeiras, no jogo contra o Vitória, que aí conseguiu o resultado, e agora nesse jogo contra o Corinthians, bem significativo, principalmente que o São Paulo apresentou no primeiro tempo, e aí com uma lição que o Dorival deu nesse jogo, que para mim é importante, porque é claro que eu entendo que tem que ganhar os jogos, vai ser campeão quem fizer mais pontos, mas o São Paulo conseguiu ser um time ofensivo, com vários jogadores com boa condição técnica do meio para frente, e não correu risco no primeiro tempo. Então ele colocou, se você pegar ali o meio campo que ele formou, com Petros, que é um cara que quando tem a bola é um meia, não é um volante. Aí ele colocou Hernanes, que é indiscutível, Cueva, que é absolutamente ofensivo, Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e Prato. E mesmo assim não correu risco, amassou o Corinthians. Então, acho que fica uma ideia de jogo, mesmo para um time que está fazendo um campeonato horroroso. Eu manteria esse time aí. Como o São Paulo? Assim, nós vamos jogar contra o líder do campeonato, o time mais eficiente do campeonato. Nós vamos jogar com uma formação de quem jogadores que jogam bola. É. E mesmo assim não correu risco. Ele foi criticado, Ale, porque, pelo menos eu escutei alguns comentaristas, porque ele tirou o Cuevas, é isso? Mas o Cuevas pediu para sair. Aí entra a questão elenco. O São Paulo caiu de produção quando perdeu o Cueva e o Lucas Fernandes, nitidamente por cansaço. E você vê que são dois jogadores atleticamente inferiores a outros. Isso é nítido. E aí quando você vai ter a reposição, já não é mais a mesma coisa. Você não tem no mesmo nível, né? Aí você perde muito aquela questão do contra-ataque. Aquele menino Denilson, ele tá muito distante, oxe, tecnicamente, meu, né? Deus. Não foi feliz, etc e tal. E nisso aí, aí cai muito de produção. Aí eu acho que assim, começa a acender uma luz. Começa a acender uma luz. Agora, ainda você que... sabe uma coisa que aconteceu? Desculpa, Marcão, falar. Sim. Mas assim, ó. Cara, eu acho que nunca teve tão embolado um campeonato brasileiro do jeito que tá esse ano. Lá embaixo, né? Lá embaixo. Do nono pra baixo, todos podem cair. Cara, o nono pode cair. O nono colocado pode cair. Você tem noção disso, cara? O nono tem 31. E nem, a Chape tava na zona. Foi pra, ela foi para nono. Onde? É o nono. É a nona colocada, cara. E olha só. Meu. E, ó, olha só. Tem alguns clubes que ainda não estão figurando lá na zona, mas estão fazendo campanha tá forte. Rolando um flerte. Atlético Mineiro é um. O Sport joga hoje, mas o Sport em 5 jogos ganhou 1 ponto. É a pior campanha do retorno. Joga em casa com o Vasco, né? O Coritiba ganhou 1 ponto. É a pior campanha do retorno. Joga em casa com o Vasco, né? O Coritiba jogou 18 pontos, ganhou 2. E tomou virada em casa. É ontem, né? É o penúltimo colocado. O Grêmio não, ok, é o antepenúltimo no turno, mas ok, tá lá em cima. Ponte Preta. Fluminense, ó, quantos o Fluminense, fez, veja aí na tabela. 31, quatro jogos sem vencer. O Fluminense, há quatro jogos sem vencer, 31. Tem 31 pontos. Três pontos, 31, São Paulo. Tá a 3 pontos do São Paulo, que é o primeiro da zona. É um pacotaço. E o Fluminense, é o décimo, e o Fluminense, de 18 pontos, ganhou 5. 5. Tem. Aí você tem a Ponte Preta de 18, ganhou 5. Então, olha, Ponte Preta, Sport, Fluminense e Curitiba são clubes que estão fazendo podem uma campanha horrorosa no segundo turno. Se não melhorar, né? Quem tá vindo babando a Ponte aí, vai pro saco esse ano, hein? Né, Sombra? E o Atlético Mineiro se Atlético bobear, que demitiu o tio da perua... É, o tio da perua já tem coisa que você não entende, né? Você não fala como que os caras contrataram o Micali. Não, mas como é que contrataram o Roger também, que é outro cansado. Ah, eu gosto do Roger. Mas o Micali... Oh, e você viu quem tá cotado? O Micali veio com prazo de validade. E você viu quem tá cotado? Oswaldo Oliveira. Oswaldo de Oliveira. Nossa, eles querem cair. A Série B de qualquer jeito. Pô, esses caras querem cair, velho. A cartilha tá seguindo a risca. Agora você vê lá embaixo, olha. Você vê lá embaixo, o Vitória... Deu uma refrescada agora e o Vitória. Ele é o Wagner Mancini vem fazendo um trabalho espetacular. É a quinta campanha no retorno do Vitória. Havaí e Vitória estão melhorando. E o Havaí, Atlético, o Havaí deu uma. O Atlético ganhando não sei se cai mais não, hein? Não sei se o Havaí e o Vitória caem mais não. Havaí é eu já maior, começo a ficar com dúvida. O Havaí é a maior invencibilidade desse momento do campeonato. 12 pontos em 18. 7 jogos sem perder. Turno. 7 jogos sem perder. Quem é o melhor do turno? É o Havaí. Botafogo. Com 15 pontos. Caraca, Botafogo? A classificação do retorno é Botafogo, porra. Cruzeiro, Havaí, Palmeiras, Vitória, Flamengo, Atlético Goianiense, Chapecoense, Santos, São Paulo são os 10 primeiros. Caramba. Caramba. O Atlético Goiás, hein? É, pois, hein? Rapaz. É, mas o Atlético acho que não dá, porque tem pouco ponto. Vamos aí. Ô, Sombra, depois, queria que você comentasse aí vocês o final, rapaz, de semana épico do Leco. Foi um final de semana épico. Depois, época, né? Depois. Queria... Épico? Depois, é, senão a gente vai ficar agora aqui. Eu sei, tá bom. Essa diretoria recente aí do São Paulo com algumas trocas, de futebol eles não são bons, mas de boxe eles entendem bem, entendem, né? Entendem, exatamente. Bons, né? Vez ou outra tá saindo um boxe UFC, lá, né? Ó, boxe, esganaduras. UFC. É. Esganaduras. Mas o pior é a burrice, Alê. Ô, mano. Mudou o nome do time, né, Alê? Agora é SPUFC. É. Mas mais... vamos lá, o Corinthians que... Já falamos bastante aqui. E agora o Corinthians já está de olho no ano que vem, atrás de centroavante. Né? Já parece que o Casim não continua, né? O Jô, então precisa de um. Já estão correndo atrás como a ficada, né? O Carilli vai continuar por mais 2 anos. Coincidência o Carilli renovar e aí o time começar. Não estava melhor antes, ele interino? Pode ser. Né? Pode ser, mas. Não, ele não era interino. Ele não era interino. Seu RG. Ele renovou e o Corinthians já estava numa queda. Ele já estava bem. Já. É? Coincidência. Ele renovou agora, tem 2 semanas. O Corinthians ele já estava numa queda. O Corinthians ele já tinha perdido para Atlético Goianiense, já tinha perdido para Vitória, enfim. É isso aí, mano. Então agora chegou a hora de falar do Corinthians. Com você. Mano, uma pergunta antes de você falar do Corinthians. Por que você está tão nervoso hoje, mano. É eu? Tão aparente. Não tô nervoso, não. Aparente. Tá, não, pelo contrário. Isso é, tá, olha, tá, você tá estressado. É, não, não tô unânime entre nós que você está exaltado, tá estressado, nervoso. Não, não tô exaltado, não. Alguma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. Aconteceu, Ale. O Rubinho foi preso, que era um parceiro dele. O Rubinho foi preso? É. O Sabiá. Não, não tô exaltado, não. Era Sabiá, Mano e Rubinho. Pelo contrário, não, mas o Estádio 97, ele tem esse estilo mesmo aí de discussão, de vez em quando tem um bate-boca, mas o clima é esse mesmo, mas eu não tô exaltado, não. Com relação ao jogo, acho que a gente já deu as nossas opiniões aqui. Eu até entendo o sentimento, talvez, do torcedor de São Paulo, porque não, talvez tenha sido a melhor... Eu entendo sim. Não, você talvez não deva ter sido. Não, eu entendo sim, Sobrar. Talvez tenha sido a melhor partida que o São Paulo tenha feito no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo esteve próximo da vitória. Alguns lances polêmicos que envolveram a partida, todos eles, na minha avaliação, pelo menos os cruciais, os principais, o árbitro acertou. Eu respeito quem entende que aquele gol do São Paulo foi legítimo, eu entendo que não. Houve sim ali, na minha opinião, ali, uma parede do Prato ali impedindo para que o Cássio saísse na bola da maneira correta. Aquela mão do Balbuena na direção do Lucas Prato, eu pelo menos entendo que não tenha sido suficiente para deslocar o jogador, ainda mais o jogador com o físico do Lucas Prato. Tanto é que o Balbuena, quando ele precisou disputar uma bola com o Prato, ele só parou o Prato na marretada. Tanto é que ele tomou um cartão amarelo ali naquela falta que ele fez. No ombro a ombro ali, ele levou desvantagem e o Prato ia sair na cara do gol. Ele fez a falta, o único recurso que sobrou para ele foi dar uma marretada no Prato. Então colocar a mão no Prato e achar que o Prato ali talvez tenha deslocado o Cássio aí de propósito, enfim, eu não entendo aquela jogada como pênalti. E na minha avaliação, ele impede o Cássio de subir da maneira correta na bola. Mas enfim, o gol do Militão, ele retorna lá pro campo de defesa, ele não fica pressionando o árbitro, coisa que acontece quando os jogadores sentem que não houve o lance. Vi de exemplo o pênalti pro Bahia contra o Grêmio, que os jogadores do Grêmio ficaram praticamente 5 minutos cercando o árbitro para tentar fazer o árbitro voltar atrás, porque todo mundo viu que não foi pênalti de fato. Um outro lance que foi crucial, aquele lance do Pablo, eu volto a falar aqui, na minha avaliação, tem que mudar a regra para acabar a interpretação. Que aí você fala, beleza, bateu na mão, vai falar, mas vai virar pelada. Não importa, cara. O árbitro, ele tem uma fração de segundos para analisar se o toque foi voluntário ou não. Então, a partir do momento que ele tem essa fração de segundos e muitas vezes não tem recurso de vídeo, não tem talvez aí um outro árbitro com mais calma e com mais recursos para analisar o lance, eu acho que a gente tem que simplificar a regra. Bateu na mão, marca o pênalti. Mas enquanto isso não ocorre, a gente tem que seguir o critério da intenção ou não. Na minha avaliação, foi um lance muito rápido, que a bola explode no peito do Pablo e a bola vai na direção da mão dele. O cara fala, pô, mas interferiu na jogada? Pode ser. Na minha avaliação, ele não teve intenção. Se não teve intenção, não foi nada, não, mano. A regra hoje fala que o cara tem que mandar seguir o jogo, tanto é que seguiu. E 15 segundos após, o São Paulo fez o gol. Então aquele lance praticamente não resultou em absolutamente nada de diferente na partida. Porque 15 segundos após aquele lance, o São Paulo acabou fazendo o gol do Petros. Inclusive jogou bem, mas depois falou bobagem e eu já vou chegar nesse ponto. Com relação ao outro lance crucial, o gol do Corinthians... Entendi, já falei aqui, o Rodriguinho ele vai na direção da bola para disputar, o Júnior Tavares faz mal à parede, o Rodriguinho contorna o jogador de São Paulo, ele tenta ainda meio que empurrar o Rodriguinho com as costas, o Rodriguinho coloca a mão na cintura, mas em momento algum ele puxa a camisa. Na minha avaliação ali não foi falta, o Júnior Tavares ali fez uma parede que muitos jogadores gostam de fazer. Eu tenho uma tese aí que muita gente usa também, que é aquele negócio, bola pro mato, velho. Jogo de campeonato, bola pro mato. Viu que não vai conseguir fazer a parede? Ou então tá num lance arriscado, final da partida? Você tem muito mais a perder do que a ganhar fazendo uma parede idiota como essa. Chuta a bola pra lateral. Se livra do problema. Ele quis fazer gracinha ali e acabou quebrando a cara. Quando eles empatou o jogo, na minha avaliação, gol normal. Enfim. E o recuo, mano? Só que o grande... Ixi. Alô? Ferrou? Mano, tá alô? Exaltado, mano, velho. Mano, gente, mano, ele tá ele muito foi exaltado. Abduzido. Ele tá muito... Olha, hoje tá complicado, olha... hein? Ai, meu Deus do céu. Muito bem, a gente aguarda aí a reconexão aí do Mano, né? Aqui na Energia 97, no Estádio 97. No oferecimento de McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon. E o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Também oferecimento de Exeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan, já o Mano volta, já vai dar aí as suas opiniões a respeito do Corinthians, tá? Oi, mas, voltei, gente. Ah, então você pode continuar, mano, falando aí do Corinthians. Ah, voltei, Sombra, rapidinho. Falando do recuo, mano. Não, com relação ao recuo, Vieira, por mais que tenham pessoas ali que entendam que o Pablo tá de cabeça baixa, por mais que tenham pessoas que entendam que o Pablo poderia talvez ter feito um outro lance, eu entendi que foi intencional, sim, porque o jogador, ele meio que tem aquela... Ele tem aquela parcela ali de olhar clínico, aquela vista panorâmica, ele sabe onde está o goleiro, enfim. Eu achei que o Pablo acabou recuando aquela bola para o goleiro, mas na minha avaliação foi falha do Cássio, cara. O Cássio acabou falhando. Você disse de pegar a bola com a mão. Pois é, o Cássio não precisava ter feito aquilo que ele fez. Ele tava sozinho. Ele moscou, mano, na gíria. Moscou. Pois é, ele vacilou. Moscou. Ele poderia ter comprometido o Corinthians com um lance polêmico ali. Moscou. Só que eu só queria fazer uma crítica, ô Vieira, com relação a dois jogadores aí. Primeiro, o Rodrigo Caio, cara. No término da partida ali, ele falou, eu sei que tá de cabeça quente ainda, falou, pô, a mídia é corintiana, etc e tal. Rodrigo Caio, a mídia toda, mesma mídia que você falou que é corintiana, que tudo é a favor do Corinthians, etc e tal, é a mesma mídia que te parabenizou naquela oportunidade do Fair Play. Verdade. Naquela oportunidade você não falou que todo mundo era corintiano. Estranho. Novamente aquele negócio, dois pesos, duas medidas. Você não usou talvez essa coerência pra falar isso daí. Obrigado, corintianos da imprensa, que estão elogiando minha atitude. Você não falou nada. Inclusive a mídia inteira comprou uma briga que talvez nem devesse ter comprado. Continuo comprando. Eu também, eu acho que vale a pena você ser justo, mas o Rodrigo Caio provou que não é, porque a partir do momento que ele usa um critério para analisar a mídia e usa outro para analisar de outra forma, a mesma mídia que elogiou, eu não sei por que ele fez isso, mas enfim. E outro jogador é o Petros, que até passar pelo Corinthians não era ninguém. Era um cara que tinha passado pelo Fluminense de Feira de Santana, Penapolense e tudo mais. Aí o Petros me solta uma frase, eu já joguei do outro lado, eu sei como é que é. O que ele quis dizer com isso? Aliás, o Mano já falou isso também, o Mano Menezes, né? Também. Mas deixar em linhas é complicado. Então, dizer que vocês estão favorecidos, é uma situação, então. Óbvio. Então, isso mostra que é um jogador, então, que ele não zela pelo justo. Porque a partir do momento que você tá num ambiente que você sabe que você está sendo favorecido, me desculpa, ou você é justo ou você não é. Ele deveria ter pedido para sair. Se ele não concorda, se ele acha que o Corinthians, ele é... Como é deixar entre linhas, né? Então, aí que tá, Domenico. Eu não posso fazer um pré-julgamento da situação aqui, porque pode ser que talvez eu use uma frase que ele não queira ter usado. Mas o que todo mundo entendeu foi isso. Porque até o cara falou, o que você quis dizer com isso, Petros? Ele falou, não quis dizer nada. Se eu quiser dizer, eu digo. Desculpa, Petros, você quis dizer sim. O que você quis dizer? Já joguei do outro lado, eu sei como é que é. Ué, é uma situação que você deixa nas entrelinhas um suposto favorecimento ao Corinthians. Atitude razão, responsável a sua. Contigo. Ou você fala com todas as letras o que você quer dizer, ou não deixe alguma coisa subentendida. Eu acho que isso daí é até uma atitude covarde. É uma atitude covarde. Eu não acho legal, cara. Eu não acho legal. Eu acho que tudo bem. A torcida do São Paulo talvez deva ter ficado frustrada, porque o Corinthians num todo, Sombra, ele foi inferior ao São Paulo. O São Paulo jogou muito mais bola que o Corinthians. Não, mas foi, de fato. Inferior. Não chega a ser da forma como o Petros expôs. Ah, o São Paulo deu uma aula de futebol. Não, não deu. O São Paulo mostrou muito mais vontade que o Corinthians de vencer a partida. Mas em nenhum momento o São Paulo foi um time extremamente organizado. Foi um time com mais tesão dentro de campo, isso é fato. O primeiro tempo do Corinthians foi ridículo, foi pavoroso. E aí eu faço uma crítica ao Carille também, ao próprio técnico do Corinthians. Porque o Corinthians... Sombra. Ô, Sombra, porque dá a impressão aqui, pelas declarações de Petros e Rodrigo Caio, o São Paulo tem 28 pontos no Campeonato Brasileiro com 25 jogos. Essa sim é uma campanha pífia. Essa sim é uma campanha ridícula. E não foi pelo jogo de ontem que o São Paulo tem essa campanha. Não foi pelo jogo de ontem. O São Paulo, ele vem realmente nessa maré de maus jogos há muito, muito, muito tempo. Ontem foi um ponto fora da curva, pode ser pelo fato de ser um clássico, aquele jogo de superação, os jogadores querem dar um pouco a mais, etc e tal. Legal, beleza. Mas o São Paulo, durante o campeonato todo, ele não foi um time convincente. Ontem foi. Ontem jogou mais que o Corinthians. Mas no segundo turno tem jogado, viu, mano? Não, tudo bem. No segundo turno, ok. Mas temos muito segundo turno pela frente. A gente não pode pautar uma campanha toda por seis partidas. Mas só pra finalizar, Lê, só com relação ao comportamento do Carille. Carille, o Corinthians, ele tá num momento crucial do Campeonato Brasileiro. Por mais que eu não veja o time do Corinthians fazendo corpo mole, mas ontem foi o primeiro jogo do Corinthians nesse segundo turno, que é uma campanha que o Corinthians, ele não tá muito bem, que eu achei que faltou vontade, principalmente no primeiro tempo. O mau futebol do Corinthians, ele passa também pela queda de rendimento do Jadson. O Jadson, depois da lesão, ele não voltou a jogar a mesma bola que ele jogava. Tanto é que hoje o Marquinhos Gabriel, ele tem feito muito mais diferença a favor do que o Jadson. O Jadson hoje no Corinthians, ele não tá se achando dentro de campo, ele tá mal. Mas o Carilli, eu acho que ele deveria pilhar um pouco mais o elenco do Corinthians, porque a gente tá numa reta final. O Corinthians, ele fica com essa tática, que na minha opinião é extremamente equivocada, de chamar o adversário pra cima e tentar explorar contra-ataque. O São Paulo ontem era um time que tava no desespero. O Corinthians tinha que aproveitar o momento desfavorável do São Paulo e ir pra cima. O Corinthians fazer o que o São Paulo fez em 10 minutos de jogo, pressionando o Corinthians, encurralando no campo de defesa, o Corinthians deveria ter tomado a rédea da partida e ter feito isso com o São Paulo. Porque aí o São Paulo, ele não ia querer vir pra cima do Corinthians, porque ele tinha muito mais a perder do que o Corinthians nessa partida de ontem. O Corinthians deixou o São Paulo gostar do jogo e o São Paulo dominou de cabo a rabo o primeiro tempo. O Corinthians deixou e não foi o São Paulo que não deixou o Corinthians. Mas é que tá, Sombra. O São Paulo, ele mostrou uma vontade que o Corinthians não mostrou. Mas não foi o Corinthians... tesão, não, viu? Não, mas é que tá, Ale. O Corinthians, quando ele pegava na bola, Sombra, você via a bola queimando no pé dos jogadores. O São Paulo, eu vou te falar o porquê, foi à vontade. O São Paulo, em 10 minutos de partida, eu falei, putz, se o São Paulo não fizer um gol com 10, 15 minutos de jogo, o São Paulo tá ferrado porque vai morrer fisicamente. O São Paulo vai morrer fisicamente. O Corinthians, ele não adiantava a marcação como o São Paulo adiantava. O Corinthians, ele ficava retraído num campo de defesa, esperando o São Paulo vir pra cima pra explorar contra-ataque. E o São Paulo, de maneira até kamikaze, ele foi pra cima do Corinthians, ele forçava o erro na parte defensiva, ele buscava jogadas ali, ele construía, ele ficava com a bola no pé, mesmo tendo jogadores que muitas vezes não tinham a qualidade pra tal, mas você não via jogadores aí rifando a bola. O Corinthians, ele pegava na bola, ele jogava pro campo do São Paulo e falava, me ataque que eu vou querer explorar contra-ataque. É uma alternativa. No primeiro tempo, no primeiro turno, em determinadas partidas até deu certo o Corinthians fazer isso. Hoje não tem dado. O time do Corinthians, para que ele não sofra risco, Sombra, ele precisa ficar um pouco mais com a bola no pé. A bola não pode queimar no pé dos jogadores do Corinthians como tem queimado. Mas a qualidade do time do São Paulo, né, mano? Não, mas sim. Também não tô tirando o mérito do São Paulo, Motinha, mas eu acho que o time do Corinthians, até pela qualidade que também tem, poderia ter proposto o jogo. Porque você vê, em determinado momento do segundo tempo, Domênico, do jogo do Palmeiras e Fluminense, você viu um toma lá da cá. O Palmeiras, ele foi melhor que o Fluminense? Foi. Mas em determinado momento o Fluminense pôs a bola no chão e criou chances contra o Palmeiras também. Então foi aquele jogo, principalmente no segundo tempo, que ficou bom, porque parecia aquela briga de bêbado. Poderia sair gol pra qualquer lado. No primeiro tempo a gente não viu isso, só deu São Paulo. Mas, ô, mano, ele não pode abdicar do jogo como ele fez, cara. Mas, o Corinthians, ô, ele só resolveu. Aí o São Paulo cometeu um grande erro também. Porque quando o Corinthians, ele começou a gostar do jogo e ele criou chances, tava na cara que o Corinthians poderia empatar a qualquer momento, porque o São Paulo abdicou do jogo no segundo tempo. O São Paulo deixou o Corinthians jogar. E deveria ter continuado empurrando o time do Corinthians pro campo de defesa, porque o Corinthians, ele tava encurralado. Mas ali esgotou, o São Paulo deu espaço, o Corinthians começou a jogar. Ali esgotou, a intensidade, hein, que o São Paulo imprimiu, o ritmo que imprimiu no primeiro tempo, você paga uma conta. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer pro senhor Maurício Borges. Okay? Diga, Alexandre. Se eu posso, Sombrinha? Você que é um brilhante comandante. Mas cuidado, ele tá cuspindo fogo hoje. O cara que chegou no Brasil ontem e quis ir lá no Morumbi assistir o jogo. O cara chegou de Antigua e Barbuda, tá? Nossa. Aliás, Antigo e Barbuda 2, Ninfeta Depilada 10. Ele chegou lá e falaram assim, ó, quer ver um jogo aqui no futebol brasileiro, no Morumbi e tal? Tem um time aqui que já é campeão brasileiro e tem outro time que tá lutando contra o rebaixamento. Aí fala assim, adivinha que time é, qual é qual? Você de Antigo e Barbuda, o senhor Maurício Borges, diria o quê? São Paulo, ele foi superior ao Corinthians ali. Isso aí é fato. São Paulo, ele foi superior ao Corinthians. Agora, hein? Não, mas ô Vieira, eu sou um cara isento. Eu sei enxergar o jogo. Mais ou menos. Você pega ali, por exemplo, mas São Paulo, é forçada, né? Não, mas eu sou isento, sim. O São Paulo, ele foi 80% do tempo do jogo superior ao Corinthians, mostrando mais vontade, mostrando mais aplicação, um time mais organizado dentro de campo do que o Corinthians. O Corinthians, ele teve 20% do tempo, que ele teve ali talvez um pouco mais de força, e aí foi na vontade, não foi na técnica, para que conseguisse fazer o gol. Fora o lance do Rodriguinho, foi um belo drible no Júnior Tavares, mas foi muito mais na força do que na técnica. Então, eu acho que o Corinthians, ele pode, talvez, ali, fazer o que fazia no primeiro turno. Ser um time mais compactado, um time que tocava mais a bola, um time que encurtava espaços, um time que marcava alto a saída de bola do adversário, forçando o erro. O time do Corinthians, hoje, ele não faz mais isso. O time do Corinthians, hoje, é um time que vive praticamente recuado. É um time que chama o adversário pra si. Em determinado momento da partida, no primeiro tempo, quando o São Paulo tava criando chances ali, principalmente com o Hernanes ali, achando espaço no meio-campo do Corinthians, você viu o Jô praticamente na intermediária do Corinthians. O time do Corinthians não tinha uma marcação alta para impedir, talvez, ali que o zagueiro tocasse pro meio campo e o meio campo tocasse pro meia, que tá na cara que quando chegar no pé do Cueva, quando chegar no pé do Hernanes, a chance de você sofrer, talvez, com uma jogada ofensiva é muito maior. Você tem que começar a pressionar o Militão, você tem que pressionar o Rodrigo Caio, Você tem que pressionar o Arboleda. Arboleda. Você tem que pressionar os zagueiros. Você tem que pressionar, por exemplo, quando a bola cai no pé, sei lá, do volante. Aí sim você tem que dar aquela prensa e tentar roubar a bola. Porque se a bola chega no pé do Cueva, se a bola chega no pé do Hernanes, é pior. É pior porque a chance de você sofrer com uma jogada ofensiva do adversário é maior. Então eu acho que o Corinthians está faltando um pouco sim de aplicação também por parte dos jogadores. Aquela marcação alta que a gente via no primeiro turno, a gente não vê mais hoje. E por que parou, mano? Pensou? Então, aí que tá, pode ser um desgaste físico? Pode ser. Mas cabe também aí o elenco dar um pouco a mais. Porque é como se fosse aquele final de maratona. Final de maratona, tem uma imagem lá de uma Olimpíada, que aquela menina lá chega toda torta na linha de chegada. O jogador tem que sair assim de campo, cara. Pego. Mas você não pode falar desgaste físico, porque você disse que esse negócio de desgaste físico é balela. É incoerência, isso é, né? Frescura de jogador. É. Mas mas eu acho que é. Mas a partir do momento, Sombra, o ser humano, você é melhor do que ninguém, você é um cara que gosta de estudar a mente humana, você sabe que o ser humano muitas vezes ele é influenciável pela opinião alheia. Então, mas muitas vezes o ser humano ele é influenciável pela opinião alheia. Quando você chega lá, em determinado momento, você liga a televisão, o cara falando, ó, desgaste físico, desgaste físico, desgaste físico, desgaste físico, o jogador começa a acreditar que ele tá cansado. Quer brigar a partir com do a momento ciência, que. Né? Não é questão de brigar com a ciência. Antigamente, Ale, os caras jogavam de terça, quinta, sábado ou domingo. Corria muito e os caras menos, falavam, né? Pô, meu. Não, negativo. Na década de 90 não corriam muito menos, não. Não, era praticamente muito a mesma menos. Coisa. 12 não, quilômetros 90, em média não. Hoje, na década de 90, 8. Não, desculpa, que você tá agora, agora ali. Que não, tecnicamente tá os caras eram o cara muito corria 8 km, Alê, você tá de brincadeira. O cara corria 8 km na década de 70. Acho que não. Década hein? De 70. Pode ver, sim. Pode ver. Década de 90, não. Vamos levantar outro dados. Jogo. Vamos não, levantar mas beleza. Os dados. Agora falar que na década de 90 os caras corriam 8 km, tá errado, Alê. Isso aí era na década de 70. Vamos conferir os dados, gente. Hoje o material é melhor, hoje a bola é melhor, hoje os caras têm suplementos alimentares, fisiologistas pra que possam dar um respaldo pros caras, nutricionistas. Antigamente o cara comia um pudim 9 horas da noite, falando da energia pro dia seguinte. Ele não sabia que ele ia dormir 10 horas e esse pudim ia reverter em gordura no organismo. Hoje ele já sabe que ele não pode fazer isso. Então tudo caminhou para uma evolução. O jogador é mal acostumado. Vocês que ficam defendendo aí, achando que tudo é bonitinho, esses caras têm que fazer um desgaste a mais. Mas quem falou em desgaste físico foi você. Sim, mas eu condeno sim. O jogador Maurício, precisa correr um Maurício, pouco mais. Maurício, você falou. A pergunta é a seguinte, velho. Fechou o paraquedas ou não fechou? Claro que não. Olha. O Corinthians ainda preserva uma vantagem de 10 pontos pro segundo. O que mudou na última rodada pra cá? Peraí, se fechou o paraquedas do Corinthians, imagina dos demais. Mas se não pagar o salário, vai fechar de vez, hein? Imagina dos demais, o salário já tá pago, mano. Ontem fecharam o paraquedas do Grêmio, né, mano? Ontem fecharam. Garfaram o Grêmio, aquele pênalti. O Grêmio faz absurdo. Tempo que fecharam. Uma muito vergonha. Bem. Vamos falar agora da Stella Barros Turismo, que vai levar você pra Rússia. É isso aí, Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. E olha, trazem várias opções de roteiros pra você, já separados por fases. Você quer assistir só a primeira fase? A Stella Barros tem essa opção. Você quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Stella também tem essa opção. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Stella Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. E com guias brasileiros e guias russos falando português, é claro, dando toda a assistência a você. Hospedagem nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. E você pode parcelar o seu pacote em até 10 vezes no boleto. Para mais informações, ligue hoje mesmo na Stella Barros Turismo. 2166-2250. Repita. 2166-2250. Boa. O site é estelabarros.com.br. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Estádio 97. Gente, hoje é um dia diferente, um dia especial também, porque nós estamos aqui recebendo os nossos convidados aqui da agência Actuel. Actuel. Certo? E aí, garoto? Sendo representado aqui pelo dono da própria agência. É, demais. Lindão. Né? Belos olhos, hein? Você gostou dos olhos, né? Lindo, tá certo que é a mesma coisa que uma piscina na favela, porque o resto... É estragado. Não acompanha. Rodou muito tempo com o pneu murcho. Mas os olhos no maravilhosos. Rodou no sol, Ale. Muito, muito. Descastada a face. A gente está trazendo aqui aqueles que representam a agência que cuida da imagem da Energia 97. Né? E de todos os subprodutos da Energia 97, como seus programas também. Estamos recebendo aqui o presidente, dono majoritário, acionista maior, que é o Rodrigo Rivelino. Aê! O que tem a ver com o tal do Rivelino? É filho dele. É, mesma família. Mesma família. Tem a ver o sobrenome e a orelha, né? O sobrenome e a orelha, é verdade. Mas você não é gago, não, né? Não, só aí foi o outro lado da família. Ah, né? Tá. O Márcio. Papapá. Ô, Rodrigo, conte pra nós o porquê da sua presença. O que tem a ver a sua presença hoje com o Estádio 97? Bom, Sombra, primeiro de tudo, pra mim é uma emoção estar aqui com vocês, só fera aqui. Tantos anos no ar, fazendo tanto sucesso, líder de audiência absoluto. Então, tanto para mim quanto para o Rodrigo Caetano, que foi o diretor de arte dessa nova marca do Estádio 97, quanto para a Bia, que nos acompanha, então, e todo o time da Actual Mix, é motivo de muita alegria e orgulho estar aqui com esse timaço da energia do 97, do estádio. Assim, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, pra gente é satisfação estar aqui com vocês. E legal ver que a família do Rivelino torce pro tricolor. Isso é muito bonito de ver. Ovelha negra da família, né? É isso aí. A parte da família que deu certo foi a Fante, né? Torce pro São Paulo Futebol Clube, né? E tem a piada, né? É. Todo mundo pergunta, porra, mas como é que você pode ser São Paulino? Como é que você pode ser São Paulino? Aí a piada é, pô, meu pai me deu dinheiro e educação, pô, como é que eu vou ser corintiano? Nossa! Mas o fato no mano, hein? Deu um namorado, isso sim. Deu um namorado pra ele, Isso! Mas o fato é que foi devido a um primo, Zé Sérgio, que jogou na época, e o padrinho, né? E eu já com esse lado ovelha negra da família, então eu ia ver treino, ia ver jogo, etc. Quem jogava mais, Zé Sérgio ou Rivelino? Aí deixa pra vocês falarem, né? Eu sou suspeito. Pô, sacanagem. Olha, como ponta o Zé Sérgio, como meia o Rivelino. Quem batia a melhor falta? Ah, o Rivelino. Não, mas aí, claro. É. Né? Aí é claro. É verdade. Mas o Zé Sérgio depois ele ensinou o Rivelino tardiamente o elástico, essas coisas. Tardiamente. Mas olha, o Rodrigo tá aqui porque nós da Energia 97 estamos trazendo modificações na comunicação e na imagem do Estádio 97, né, Rodrigo? Perfeito, Sombra. E aí, a gente não poderia deixar de olhar para o programa, olhar para vocês que estão sempre aí lançando tendência, mais uma vez, líder de audiência absoluto, e olhar para o tema que vocês falam, né, que é o futebol. Olhando no universo do futebol, a gente foi se inspirar no grande ícone do futebol, para poder fazer uma releitura da nova marca do estádio. E aí a grande inspiração foi a bola. A bola. É. Através da bola, a gente ressignificou essa marca para trazer uma marca com mais movimento. A gente desconstruiu a bola. Vocês vão perceber na nova marca que isso fica muito claro. Os gomos da bola vão se transformando num ecossistema que aí vão trabalhar de forma muito integrada e com bastante movimento, principalmente para o mundo digital, né? Legal. E para você que acompanha em vídeo o Estádio 97, né? Você tem aí, então, não sei se o Sérgio Louco está no ponto, mas então, a partir de hoje, a gente passa a ter uma nova abertura do Estádio 97. Não o áudio você já conhece. Mas para quem costuma assistir o Estádio 97 através do nosso facebook.com/energia97fm, ou através do site da rádio, ou dos nossos demais canais de comunicação, né? Então, a gente tem agora uma nova vinheta de abertura. Vamos colocar a vinheta de abertura para quem está assistindo, né? Tá isso, boa, Sérgio Louco, pode soltar, tá vendo? Boa, aí, legal, bacana. E aí onde você tem toda a apresentação. Como ficou bem Sombra, né, nessa montagem. Mas legal. Ale, você ficou muito bem, até com patrocinador. Obrigado, chefinho, tá legal. Olha aí. E aí você tem todos os participantes do programa. O né, Mota de costas, né, por favor. Realmente, show de bola, olha que legal. E aí, que então você tem demais. A finalização com a nova marca do Estádio 97, nova logomarca do Estádio 97, conforme disse o Rodrigo, é um desdobramento da bola, né? Boa, legal, hein? Exatamente. Ficou bonito, legal, hein, bacana. Show muito de bola. Bacana, viu, Rodrigo? Obrigado, gente. Bacana, essa... Gostou, RG? Pô, essa é legal, hein? Top demais, top demais. Muito legal, gostei mais da parte do Sombra mesmo. É um baba-ovo mesmo. Mas a gente ficou muito feliz com esse trabalho, agradecer de novo o Zé e a todos vocês pela oportunidade, porque realmente, para uma agência fazer uma marca de um programa do calibre de vocês, mais uma vez é motivo de muito orgulho e felicidade. Legal, parabéns. Parabéns para vocês. Bacana. Parabéns para vocês aí por todo esse sucesso e por tanto tempo fazendo. Vai fazer um estrago. Legal. Vai ficar legal. A gente trabalhando um pouco lá na agência com um time mexendo as vinhetas, os materiais gráficos e todos os desdobramentos que essa marca vai ter e que precisa ter, né, Sombra? Sim, claro. Vocês hoje, mais do que ninguém, super conectados. Então, como trazer esse movimento para essa marca e fazer com que ela converse com a audiência de vocês, que é cada vez mais exigente também, né? Exatamente. Em breve também teremos aí um novo estúdio da Energia 97. Você vai ter aí um novo cenário para o Estádio 97. Ah, para todos os programas da Energia 97. Pra dar um banho de loja, então, no Mota, levar no pet shop, né? É. Fazer o banho e tosa, fazer aquele funilaria e pintura do sabe? Mota, Lata Velha, do Luciano Huck, pra ele entrar no estúdio novo, né? E mesmo assim, precisa ver se vai dar certo, né? Mesmo assim, pra ele dentro de uma casinha. Aproveita quando mudar o estúdio, coloca uma cadeirinha pro Alê ali embaixo, ali, pra ele ficar do ladinho do Sombra, né? Porque ele já vai fazendo a bolinha chinesa. Ah, ele já fica perto. É maldoso, hein, RG? Não vem com essa não. Quem põe a mão na bola é o Jô. Quem põe a mão na bola é o Jô. Não é o Alê. Ou o Gabriel. E o Gabriel também, né? É, e o Gabriel. Agora, o que foi legal é que você tá lançando, né, o novo logo aí do estádio, né? Nova marca do estádio, no dia do rádio, né? Hoje é o dia do rádio. Hoje é o dia do rádio. Mas você acha que isso não foi pensado? Lógico que isso foi pensado. Você acha que passou, o Rodrigo não pensou, passou em branco, certo? É isso? Para. Acho que foi coisa do Sombra isso. Legal. Mas legal, gente. Show. Palmas aí pra galera da Actuel. Valeu. Beleza, hein? Adquira ações da Actuel, você vai se dar bem. Sim. Ajuda a família. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, Rodrigão. Obrigado a todo o time também da Actuel que participou do desenvolvimento da nova marca do Estádio 97, essa marca que você passa agora a acompanhar nas nossas mídias sociais, seja no twitter.com/estádio97, no instagram.com/estádio97, no facebook.com/estádio97. Curta aí. Você sabe que eu agora recentemente mudei, né, de outro emprego, né? Estou lá no Esporte Interativo e de terça-feira eu saio do estúdio para entrar. Dois caras que jogaram um pouquinho de bola, mais ou menos futebol, jogaram mais ou menos. Sim. É o Zico e o Rivelino, que eles fazem o Noite de Craque. Mais lá. Ou menos. Cara, e sabe o que é impressionante? Tá ruim de meio, né, Ale? Você viu? Tá sem meio, né, você? É, aí a gente, eu falo com eles lá, tal, tremendo, todo cagado, né? É. Você acredita que os caras são mais humildes que nós? O Zico e o Rivelino, eles são uma lição de humildade. Isso serve pra gente, evidentemente, pra todo mundo. Mas serve pra esse montão de jogador, mais ou menos, que já acha que é o Pelé, que é o Zico, mais ou menos isso, que é o Rivelino. Exatamente. Sim, então, uma lição pra gente também. É uma lição pro Mota. Pro Mota. Uma lição lá pro senhor Cláudio Mota. Que é uma baita estrela. Que o Mota na rua não cumprimenta as pessoas. Não cumprimenta. Ah, eu sou desumilde mesmo. O Mota é doente. Mas o Mota tem licença que ele é doente. O Mota ele é desumilde. Desumilde. Desumilde. Doente. Levanta essa calça aí, fica mostrando essa bunda seca aí. Muito bem. Matar, bora. Ó, vamos aos nossos ouvintes no 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com um hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Toca, Asdrúbal! Fala da naba, Dudu. Que isso? Eu. Fala da naba, Dudu. Que naba? Faz tempo que não vai ter isso mais, não. Casa Verde, Itaquera. O louco tô bichando do rádio. Que isso? Olá, fala da naba, Dudu. Ah, é o samba enredo do Dudu. Samba enredo, estádio da Casa Verde, Itaquera. O rimo, louco do bichano do rádio. Mas tá bem de rimo, rapaz. E aí, Império da Casa Verde vai muito fazer bom, muito bom. Porcaria, esse Império da Casa Verde. Só pra lembrar que já tá vendendo o Abadá, do inferno. Hein? Já tá vendendo Abadá atrás do Dodô, só não vai quem já morreu. Bom, mas não é o mesmo ano, vai ter escola de samba. Ou seja, vai todo mundo menos o RG. É, o RG não vai. Ah, vai queimar essa bunda, Gaúcho. Quem é o juiz? Oi, juizão. Cadê o cartão? Tá certo, RG. Por que, Domingo? É lógico, estão aí. Vai atrás da tua mãe. Aí você vai atrás dela, da velha. Que é isso, Domingo? Que é isso, Cacso? Ah, outro jogo. Aqui, Libertadores. Alô. Alô. Quem fala? Luciano. Luciano do quê? Luciano de Lima. Puta, não acredito que eu vou falar com você. Desliga e liga de novo. É só de Lima mesmo? Não tá faltando mais nada? Não, cara, só peguei o do pai, a mãe não quis me dar. Luciano, a mãe não quis te dar o sobrenome? Não quis, cara. Que coisa, hein? Putz. Família Lima, Sombra. Família Lima no Rock in Rio, hein? Não é brincando. Como assim? Sombra, vou falar pra você. Participaram, o sobrenome da mãe é conhecido entre vocês aí, viu? Peraí. Nome da mãe? Sobrenome. O sobrenome da minha mãe é conhecido entre vocês aí. Ah, é? Eu tenho que falar uma coisa, então, hein? Infelizmente, eu não peguei. Mas qual que é o sobrenome? Albano. Albano! Ah, família Albano. Aí, família Albano. Ah, aí, o Bá foi aí. É. Sobrenome do Bá. Ah, tá certo. Pois é, pois é. Você faz tosa higiênica? Não, eu não peguei essa parte aí, não. Quantos anos você tem, hein? 40. 4.0 RG hoje. Irmão, não dá. Como é que faz? Não é parecido. Nesse verão não vai dar outra, viu? Pera, como assim? No verão não vai dar outra? O quê? Ah, gente, se albano, velho, porque é muito calor. Ah, mas aí é sensacional. 9,5. RG, me engravida de gêmeos, nego. Até que enfim. Que eu te dou moral, você me critica, né? É, às vezes. Foi boa essa. Por exemplo, o rapaz que tava aí, o tal do Rodrigo, ele diz que tem as orelhas de albano. De albano. Entendi. Foi melhor essa. Qual que é? Elefante, né? Orelha de elefante. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Jardim Maria Rosa, no Taboão da Serra. Taboão. Taboão da Serra. Esse cara é meu primo. É seu primo, né? É teu primo? Como assim você é primo do bairro e não fala? Você sabe se é primo do bairro e você não fala nada? Ué, não tô falando que meu sobrenome é conhecido aí, pô. Mas você não falou que era primo. Sobrenome é conhecido, ok. Você fala, falou nas entrelinhas. Tonto mesmo, viu? Você parece o Petro, você falou nas entrelinhas. Peraí, e o pior é que o próprio Bá ouve Luciano de Lima e não sabe nem que é primo. Mas o Bá tem um nome, você não sabia? O Bá tá cheio de primo. É. E aliás, você fez troca-troca? Ale, você prefere os primos ou as primas? Não, Deus fez as primas pra nós não pegar as irmãs. Agora, tem uma coisa, tem muita gente... Ah, falar nisso, sabe quem ouve a gente e mandou um abraço? Quem? Recebi recado hoje, a dona Nancy, a dona Tereza, lá do 222. Ah, opa, que simpático. Que não dona perde Tereza. Estádio 97. Que legal, vamos fazer uma visita lá. É verdade. Agora, você sabe... O Ale, que simpático. Deus queira, Deus me ilumine, que não tenha ninguém ouvindo agora essa programação. Mas você sabe que estão chamando... Não, mas não tem não. Não, eu que fiquei sabendo. Claro. Eu fui lá. Mas se trabalha... Mas se trabalhou lá, eu também já fui. Mas o que acontece é o seguinte. Já foi? Também não tem mais nada a ver, hein? Tem muita gente chamando São Paulo de prima agora, né? Por quê? Ah, porque sai da zona de manhã e volta à noite, né? Ah, entendi. Essa foi boa, hein? O Marcão mandou hoje. Olha, essa foi grupo. Muito boa. O Marcão mandou hoje no nosso grupo, o cara com salto com vara que vai e volta. É o São Paulo sair da zona de rebaixamento. Ô, Luciano, esse é o time? Tricolor. Boa, São Paulo. Ô, Luciano, fala do assalto ontem lá no Morumbi, cara. Nossa, puta, assalto. Foi uma palhaçada, hein, Marcão? Eu tava lá, torcida de novo dando aquele exemplo. Mas foi lamentável, hein? Mas é incrível como quando erram, só erram a favor do Corinthians. É incrível, né? Ah, você assistiu Corinthians e Curitiba? Tô falando São Paulo e Corinthians, mano. Só acompanho o São Paulo só. Só quando o Corinthians. Ah, seu time. Então deixa eu te falar, velho. É, seu time só tem 28 pontos em 25 jogos, graças ao erro da arbitragem de ontem. Mano, não é isso. Você tem que transferir a responsabilidade, velho. Foi, né, mano? Não, não acho. Os lances principais, aí, os cruciais da partida, eu achei que o árbitro foi bem. Em dois lances eu achei que o árbitro vacilou, que ele errou feio. No recuo do Pablo e naquele lance que o Michael pisa no Petros. Ali eu poderia ter dado o cartão amarelo pro Michael. E você, amarelo, e o Domênico. Ah, agressão. E você, não, amarelo, você... amarelo. Agressão. Podia gangrenar o braço do cara, você é louco. Você é louco. Mas ele já tinha amarelo, não já, mano? Não, o Michael não tinha tomado. Quem tinha tomado foi o Gabriel. O Michael não tinha cartão. Ali era pra vermelho direto. Não era assim. Opa! Foi sim, mano. Ó, se vocês ficarem defendendo isso, vocês não podem mais jogar Libertadores, velho. Libertadores só é cartão de visita. Fala, cheguei. Não, não é assim, não. Lógico que é. Não, senhor. Ô, Luciano, com relação à escalação, bom, nos lances polêmicos a gente não vai nem entrar no mérito mais, porque a gente já sabe... Já falamos bastante. Com relação à escalação do Dorival ontem, cara, com aquele meio de campo ofensivo. O que você achou na hora que você viu a escalação? Eu confesso pra você que eu fiquei com receio. Porque a gente aqui no programa na semana passada tinha debatido sobre isso. Sim. Aí eu falei dessa escalação, você falou assim: ih, mas ó, Vai ficar muito ofensivo. Pode ficar muito ofensivo. Time de videogame. Quem marca, né? Você falou, quem marca? É, você tem razão. Pode ficar muito ofensivo. Né? Mas deu certo. Deu não, certo. E aí a pergunta que a gente faz é quem marca, né? Mas sabe por que deu certo, cara? Muito em função da disposição tática dos jogadores. Isso, Marcão, é isso que eu ia falar. Né? Eu, na hora que eu vi a escalação já lá no Morumbi, eu também confesso pra você, eu fiquei preocupado. Falei, meu, Dorival tá botando todo mundo pra frente. Uhum. Mas eu não sei se por ser um clássico, os jogadores se doaram mais. E a marcação lá na frente, o time realmente mostrou uma coisa diferente. A minha pergunta fica, contra o Sport domingo que vem, vai ser a mesma pegada? Ah, é o mínimo, né? Ah, eu acho que sim. Ter, vai ter o Militão, hein? Hã? Se jogar desse jeito com o Sport é três pontos, né, cara? Não, mas eu acho que tem muito também da sensibilidade do técnico em sentir o momento do adversário, velho. Além do Dorival contar com isso, era um clássico. Né? Teve uma semana inteira para trabalhar. Uma rivalidade desgraçada, ele trabalhou, tinha que reverter uma situação do jogo passado. E aí o cara foi para cima e foi para cima também contando, de repente, com a queda de rendimento do Corinthians, cara. Verdade, isso aí, gente. Ele não tinha outra situação, entendeu? Não, ele poderia ser cauteloso, fazer uma formação ali, menos agressiva, porque sabe, inclusive, que o Corinthians ia jogar no contra-ataque, mas é difícil, né, Ale? Você entra num estádio na tua casa com, porra, quase 60 negros. Não, mas eu digo com relação à escalação, porque ele colocou muita gente que joga. Sim. Né? E aí, ele foi, pra mim, ele foi corajoso mesmo. Eu acho, Luciano, que ele foi por tudo ou nada. Alguns programas atrás, eu entendia que o São Paulo estava 90% rebaixado. Foi uma bela entendida, mais ou menos, né, chefinho? Porque o São Paulo é bom time, não vai cair. Meus 25% estão muito felizes. Mas eu torço pela sua opinião, Ale. Ah, muito obrigado. Eu torço muito para que você tenha toda a razão. Moto. Chupa a moto. Hoje, eu já entendo que o São Paulo está só 75% rebaixado. Está diminuindo o índice de rebaixamento de São Paulo. E se ganhar do Sport, eu acho que isso aí inverte totalmente. Não só pela questão matemática, mas porque você vem aí de uma vitória contra o Vitória, você empata contra o Corinthians, tudo bem. E diante das circunstâncias e do adversário... Bom empate. Não dá pra dizer assim, foi um resultado horroroso. Não. Mesmo porque a arbitragem que prejudicou, né? Era pra ter sido então, mais uma. Existem mais uma essas história. Circunstâncias. Poderia ser melhor se o Vitória não ganhasse do Galo lá na Independência. Por exemplo, claro. E o Bahia do Grêmio também. E o Bahia do Grêmio. Hoje você vai torcer pra quem? Sport ou Vasco, chefinho? Eu vou torcer pro Sport em primeiro lugar e pelo empate em segundo. Pro Vasco em primeiro lugar. Vasco em primeiro lugar. Em segundo lugar, pro empate. É porque depois que o São Paulo ganhar do Sport, ele passa o próprio Sport na outra rodada. É que exatamente. O Vasco, eu não sei se não é bom, o Vasco tá com 31. É. O São Paulo tá com 28. Eu não sei se não é bom ter o Vasco ali por ali, porque o Vasco bobeou e... Tá acostumado, hoje, né? Qualquer resultado não é uma lástima pro São Paulo, porque os dois ficam a 3 pontos. Na pior das hipóteses, os dois ficam a 3 pontos do São Paulo. Tanto o Vasco... É que eu queria manter os dois mais ou menos perto ali. O empate acho que é melhor. É, eu também acho. O empate é melhor. Porque se o Vasco vai para 34, aí já dá uma fugida, já dá uma embalada, né? O Vasco venceu 2 das últimas 3 partidas. Um empatezinho, né? É, o Zé Ricardo parece que deu uma ajeitada lá na casa. Empatezinho deixa o Vasco próximo. O jogo é em Sport, né? É, sim. É em Sport. Mas que tá na draga 7 jogos sem vencer. É. Ô, Sombra. Oi. Agora, é difícil, você falou você acha que São Paulo já está menos rebaixado do que alguns programas atrás. É muito difícil para a gente, torcedor de São Paulo, que acompanha tudo, fazer uma análise com a razão, né? Então, com o coração, cara, eu tenho, assim, 90% de certeza que o São Paulo não cai, mas é puramente coração. Porque quando você vê o São Paulo, às vezes, em alguns jogos como o Botafogo, vocês já falaram muito disso aí, aí você fala, pô, agora vai jogar no Morumbi com o Coritiba, com 60 mil pessoas, 50 mil pessoas, vai ganhar do Coritiba com tranquilidade. E aí o São Paulo cai de novo. Mas eu entendo. Agora eu deu uma esperança. O segundo turno está dando uma certa esperança, porque já somos, acho que, 4 jogos sem perder, né? Sim. Então, sim, verdade. A última derrota foi contra o Palmeiras, né? Foi contra o Palmeiras, que também foi um jogo que o São Paulo jogou bem, poderia ter feito 2-0, né? Sim. Lá, e Palmeiras pressionado, mas agora sim. Tirando a arbitragem de lado, eu confesso pra vocês que eu acho que pra mim só 2 lances foram polêmicos. O gol e o recuo. Aquele negócio da bola na mão, a mão na bola, o problema é que a arbitragem tem hora que marca, tem hora que não marca. Igual marcou o pênalti do Jusilei na Ponte Preta. Sim. Então poderia ter marcado também, não era nenhum absurdo. Agora, o recuo de bola achei que foi nítido, mas não significa que ao cobrar aquele lance São Paulo faria o gol. Mas mais capital que isso foi o gol que o juiz não deu. Mas mesmo assim, o que o São Paulo mostrou em campo, cara, deixa uma esperança muito grande para nós nos próximos jogos. Né? São Paulo tem muito jogo no Morumbi que tem que fazer três pontos. Tem o Atlético Paranaense no Morumbi. Né? Aí já no Pacaembu, viu, o Luciano? Ah, é verdade, é verdade. Pacaembu. Mas digo assim, São Paulo, pelo menos, né? Não, o Sport é Morumbi, né? Morumbi ainda. Aí depois o Pacaembu, Morumbi, depois os próximos. Olha, o São Paulo receberá no seu estádio. São Bahia, depois o Sport São Bahia. Os seguintes adversários: Chapecoense. Uhum. Atlético Paranaense. Aí é tudo Pacaembu, né, Sombra? Sim. Tudo. Não, tô falando receber aqui. Não, mas, tá, São Paulo. Mas que zica também dessa direção, que faz tudo errado. Como aí... é que pode alugar o Morumbi agora, exatamente. Né? Mas, já tava antes. Mas vamos supor que... Ninguém sabia que a gente tá nessa situação. Não, mas tudo bem, mas se tivesse brigando pelo título... Estivesse brigando pela Libertadores. Ia jogar... Ia jogar fora do Morumbi. Mas, ali, mas é aquela dinheiro, história, ali. Né, Ali? Assim, você vê o próprio Palmeiras... Mas muitas rodadas, né, Sombra? Mas, Ali, e o Palmeiras no ano passado? Quantas vezes não jogou fora do Porto? Meu... É. Mas é diferente, Sombra. O estádio, teoricamente, o Palmeiras ele não tem ali a opção de vetar. Se a W Torre fechar um contrato com algum show, a prioridade é do show. O Palmeiras ele já sabia disso quando fez a parceria com a empresa. O São Paulo, o estádio é dele, ele tem a opção de falar não quero e vou focar no campeonato. Ô, mano, o Palmeiras ele já sabia disso quando ele fez o acordo com a W Torre, que se houvesse a possibilidade de fretar ali, de alugar o estádio, eles deveriam ceder para a empresa lá no caso mano. Da W Torre. Ô, mano, mas como é que os caras vão rejeitar 10 milhões que dizem o que o São Paulo vai arrecadar? Só din-din, velho. 10 então, mas milhões? É que não, é não. A matéria que saiu foi essa, não. 10 milhões. Para alocar o Morumbi, Motinha, gira em torno acho que de 1 milhão, 1 milhão e meio. Então, mas são... Olha, essa questão dos aluguéis do Morumbi... São muito complexas. Isso até foi parar na polícia, isso aí. Sim. Então, eu não sei. Esses números aí... Cheguei até a ler que o cidadão lá, que era gerente de São Paulo, teria dado até data de cortesia. O terceiro dia do show seria... O que é um absurdo. Nossa, pelo que eu li, se eu não me engano, acho que foi 1.200.000 no primeiro dia, acho que 300.000 no segundo. Não, 650.000 no segundo. No segundo e depois o terceiro dia de cortesia. É um absurdo, cara. Isso é um deu de graça, Morumbi. Gente, isso é uma coisa absurda. Esfolaram o São Paulo. Né? Aí não. O pior é que nem esfolaram o São Paulo, né? O São Paulo se esfolou na figura dessa pessoa. Indicando, e tem outra coisa também, né? O que o São Paulo vendeu de jogador nessa temporada... E mesmo assim precisa de um... Precisa mas estava fazer... lá em janeiro, Ale. Mas tudo bem, mas já existia... Os caras fecharam mais de um ano já. Mas existia já uma programação, um projeto, né? Uma ideia de você vender jogadores. Até o diretor falou sobre isso. Eu não sei, cara. É que, para mim, qualquer objetivo que o São Paulo tivesse lutando, são muitos jogos longe do Morumbi. Ale, não é de se espantar em nada. Até Morumbi, a melhor coisa que o São Paulo teve nesse ano foi o Morumbi. Ale, mas não é nada de se espantar nada, porque é o seguinte... Melhor coisa, não sei se é o Morumbi, é o seu torcedor. Sim, a atmosfera, né? E vai encher o Pacaembu porque, também. Porque vai o São Paulo empatou com a Ponte Preta no Morumbi. Eu digo a atmosfera que está sendo criada e lá. E o São Paulo perdeu do Curitiba no Morumbi. Então, empatou com o Atlético Paranaense, com o Atlético Goianiense. Então, empatou com o Atlético Goianiense. Ó, o São Paulo vai receber ainda... Hoje nós temos 28, tá? Pela conta, hoje a conta seria 44, depende muito do jogo de hoje do Sport. Mas vamos que seja 45, São Paulo precisa de mais 17 pontos. O São Paulo recebe em casa Chapecoense, Sport, Atlético Paranaense. Recebe São Paulo não vai cair, Sombra. Botafogo. Não cai mais. Recebe o Flamengo. Calma, Domênico. Você acha que cai? Vai pra lá, recebe o Santos. recebe eu não acredito mais. O Bahia. Você sabe que não vai cair. No mínimo esses sete. Eu acho, sempre falei que não ia cair. O São Paulo, no mínimo, esses sete times já vai receber em casa. Então, é o seguinte. Tá na mão aqui, ó, Sombra, ó. Ah. Sport agora. É. Atlético Paranaense. É. Flamengo. Certo. Peraí, travou. Você fechou o negócio. Ah, Gauchinho. Você também. Travou. Você trava, né, Gauchinho? Que isso? Flamengo vai vir em queda, que vai ser vice da Copa Pela do Brasil. Pela lógica, Vieira, olha, só vamos falar dos jogos em casa. Vamos lá. Sport. Tem que ganhar. Não quer cair, tem que ganhar. Tem ganhar do Sport. Três Atlético pontos. Em casa? Atlético Paranaense. Tem que ganhar. Em casa. Em casa. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Flamengo. Ok, vamos admitir aí. Atlético, olha, vou admitir até derrota pro Flamengo. Tá. Que é bom time, tem Diego, Santos. Tem Everton Ribeiro. Santos. Ok, vou admitir até uma derrota pro Santos, que é clássico. Chape. Tem que ganhar, 9 pontos. É. Aí joga duas só cuidado. Fora, vem Botafogo. Ou, Botafogo. Pera. Cuidado, hein, com a Chape, hein. É. Não, mas não tá. Eu avisei. Vem vocês o Domênico em... história. Olha o que tá acontecendo aí com o outro aí. É. Vai lá. Tem caindo lá. Pelas tabelas aí. Botafogo. Ok, Botafogo. Acho que dá pra brigar por um empate. Bahia. 10. E 13, último jogo do campeonato. 13. Então eu acho que são factíveis. 13 pontos. Factíveis, gente. Factíveis. Não sei da palavra factíveis. Jogando nos seus jogos em casa. E quais são esses dois fora? Não, sim, mas são mais difíceis. Não, são os dois não. Os vários fora. São vários? Vários. Não, são vários. Vários tem jogos. Tem Curitiba fora, tem o Grêmio fora. Mas tem Atlético Mineiro. Clássico, tem Atlético Mineiro fora. Não, clássico fora não tem mais. Não tem mais. Não. Então você tem Atlético, Atlético Mineiro fora, você tem Fluminense fora, você tem Grêmio fora, você tem o Curitiba fora. Atlético, Vasco Curitiba. Fora. Tem o Vasco fora. Dá pra fazer dá pra tentar uns pontinhos, hein? E aí, também Cruzeiro, fora. Né? E Cruzeiro. E Cruzeiro. Não, Cruzeiro já foi. Cruzeiro os dois jogos. Foi. Os dois jogos. Cruzeiro já foi, é verdade. Já foi. Dá pra tentar uns pontinhos fora, velho. Então, assim, cara, você acha muito longe? Vamos ver se o Grêmio, se o Grêmio e o Santos usa time reserva contra a gente também. Muito provavelmente. O Grêmio, cara. Certeza, mas o Grêmio, Santos. Certeza. Não, o Santos só tem o brasileiro. Final de outubro, cara. Mas se o São Paulo jogar o que jogou no primeiro tempo. Aí eu não fico muito preocupado com quem tá do outro lado. Os seus 25% não se preocupa. Não. Ale, e o lance que a gente tava falando um pouquinho antes de você chegar, do nono pra baixo pode cair com todo mundo, cara. É incrível, qualquer um, né? Pode cair do nono pra baixo. Impressionante. É assim, ó. Tá muito apertado. E não é só pela pontuação, é da pelo Chape, futebol que todos têm. Da Chape pra baixo. Futebol também. Da Chape pra baixo tá feia a coisa. Isso aí. Verdade. Ô, Luciano, primo do bar, um abraço pra você. Sobra, pro seu primo. Muito legal falar com vocês, viu, cara? Faz 10 anos que eu falei com vocês a primeira vez, Caramba, hein? Acompanho vocês lá nos primórdios, lá da doutora Arnaldo ainda. Desde os primórdios. E você não tem mais reunido com as pessoas da família? Família? Não tem o encontro dos bars? Eu até me encontro, mas é que tem pessoas da família que desaparecem. É difícil encontrar, viu? A família não é unida, é isso? Estão muito ocupados, muito famosos. Mas é assim, normal. Família tudo dia. Quando o bar foi pra Barcelona, nunca mais ele foi meu. Nunca mais. O bar virou mó perna mesmo. Eu só conheço uma família que se reúne toda hora. Todo ano. Família dos Borges. Inclusive, daqui duas semanas, cara. Daqui duas semanas estaremos lá. No interiorzão lá. Não é, mas lá em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Não mudaram isso aí pro morro no Rio, não? Não. Tá muito perigoso. Inclusive, aqui o aluguel tá barato agora. Tá fácil, né? Tá muito se perigoso. Se ficar perto da Rocinha ainda, cai pra 30% o valor da diária. E o tão bonito que eles se encontram em Águas de Lindóia é que cada um dos gêmeos fica num carrinho dando volta no lado. Pedalinho. Mas o motivo maior do pessoal não querer ir lá pro Rio de Janeiro é porque eu fiquei incumbido de fechar o hotel. Aí meu irmão não passou um feedback muito legal do último que eu fechei pra gente lá. Aí o pessoal falou, não, faz em Águas de Lindóia, é mesmo que a gente já conhece. Não, mas conhece. É verdade. Ô Sombra, pra quem não conhece a história, uma vez, pô, naquela correria, vai pra cima, vai pra baixo, cheio de coisa pra fazer, falei pra esse prego aí, ó. Falei, porra, velho, vamos pegar o UFC, o primeiro que ia rolar aqui no Brasil foi aqui no Rio de Janeiro. Eu falei pra ele, pô, pega um hotel aí, os moleques aqui, os camaradas vieram aqui pra Barra, os caras estavam no hotel aqui, falei, legal. Falei, pega um hotel aí pra gente aí, vê negócio de passagem aí também, vamos pra lá. Bacana. Cara, o maluco me pegou um hotel do lado do Santos Dumont aí do aeroporto, cara. Na Lapa. Um lugar horroroso. Na Lapa, velho. Você foi pra Lapa? Tanto é que, RG, na hora de fazer o check-in, geralmente você pega aquela chave lá elétrica na recepção do hotel e vai pro quarto. É. Eu falei, tem chave aí? O cara falou, não, tem um nó na porta. Tá de brincadeira, só puxar a corda lá e te dá o nó. Ficar no você entra hotel. No quarto, sente até marca suja. Você falou, deve ser sangue essa porra, deve ter matado alguém aqui dentro. Tinha um corpo desenhado confiar, no chão com giz. No chão. A silhueta, né? CSI. Ô, Maurício, cara, mas é muito melhor na Lapa do que na Praça 15, velho. Mas meu irmão no telou, RG. Meu irmão no telou total. Você achou o resort, né, Marcão? É, com o telou há tempo, cara. Rio de Janeiro, velho, resume-se a Zona Sul e Barra da Tijuca. Olha acabou, aí, velho. Olha aí, mano. Você tá sendo desumilde agora. Eu fico no Botafogo, Botafogo. Então, é Zona Sul. Zona Sul. É. Tá elitista, hein, Ale? Ele tá elitista. É do lado da Gávea. O Mano, não reconheço mais. Eu também não reconheço mais. Aliás, ele tá mais confuso que namorada de gêmeos, pelo que eu vi lá do nada de sincronizado. Você, mano, esqueceu sua essência, mano. Você esqueceu do tempo. Paquito. Você esqueceu do tempo que a gente descia lá fazer os bate-volta lá em Boiçucanga e comia miojo com água do milho da praia. Ô, Maurício, faria com o maior prazer. Aí não. Faria com o maior prazer. Na zona, porque na zona o rolê norte. Pro litoral norte vale a pena. Maurício. Mas o cidadão aí, o cara, ele vai num restaurante. Ele fala, ó, me vê 7,50 de comida. Você tá de brincadeira. Ô, Maurício, Zona tirar, Norte, RG. Zona Norte tem bairro legal, vai, Maurício. Ô, calma. Mas lógico que tem. Calma. Vila Maria é top, RG. Hã? Vila Maria, Jaçanã. Não, tô falando do Rio de Janeiro. Quais bairros você me indicaria aqui na Zona Norte, RG? Zona Norte é muito longe, mano. Vou te dar um que é show de bola. Fica perto, próximo ao Maracanã, que chama-se Grajaú. Pode ir lá que você vai ver. Pô, bairro legal, velho. Eu digo mais. Tá morando no Rio, tem que morar perto da praia. A Zona Norte tá longe. Eu digo mais, mano. Vai fazer uma visita na Baixada Fluminense, ó. Belfort Roxo, Duque de Caxias. Vai lá pra você ver o que é feio. Você vai de Belfort, apanhou pra caramba, hein, velho. Ó, RG, você quer ir pra lugar bom? Eu vou te mostrar. Vou fazer maldade com você, mano. Não vai, não. Quando você estiver aqui, ó, vai pra três lugares, ó. Eu te indico, ó. Queimados, o RG deve saber onde é. Sim. É entrada do Rio. Não, Queimados é embaçado, mano. Você tem ali também, RG, Vila Kennedy, também é um lugar aí que, né, flor que se cheire, mano. Nossa, velho. E Seropédica, mano. Seropédica. A Seropédica, eu tinha num filme desses aí, Cidade de Deus. Luciano, um abraço pra você, Luciano. Só mais uma coisa só, eu acompanho o programa há muito tempo, eu acho que vocês estão numa das melhores fases do programa, viu? Melhores o programa tá muito fases. Legal. Boa, valeu, irmão. Boa. Domênico sensacional. Muito obrigado. Domênico, cara mais imparcial. Mais, ouve aí, ó, mais imparcial. Bom, ouve. Eu vou falar um negócio pra vocês. E o mano, com tanta groselha que fala, engrandece o programa. Você tá falando de fase? Eu vou dizer um negócio. Olha, agradeço, viu, irmão? Inclusive, agradecer a torcida do São Paulo aqui que tá realmente compactuando com a minha opinião. Só tá entendendo. Eu imagino. É verdade. Valeu, galera. E eu agradeço a torcida do Corinthians. Eu agradeço aos corintianos. Mas é importante que as pessoas não levem a coisa tão a febre. É lógico. Ô, Sombra, você sabe que o mano, agora que tá no Rio, tá fazendo matéria e tal, né? Ele ganhou o título de comentarista Milani, né? Por quê? Milani? É, Milani. Por quê? Só fala groselho. Ô, Sombra, ainda com relação ao que você tava falando pro pessoal não levar tão a ferro e fogo, um exemplo do que serve de exemplo pra isso na realidade é o programa que a gente fez sexta-feira lá no McDonald's da Praça Pan-Americana, onde todas as torcidas estavam presentes, todo mundo brincando com o show. Vou dizer uma coisa pra vocês. Muita gente ouve Estádio 97 desde 99. Alguns ouvintes que mandaram, eu fiz uma pesquisa no meu perfil do Twitter, perguntando desde quando você ouve Estádio 97? Tem de todo. Tem gente que há um mês está ouvindo o Estádio. É verdade, tem gente que há um mês. Assim como tem gente que ouve desde 99. Eu vou te falar uma coisa. O programa de sexta-feira, infelizmente o Mano não teve como participar. Tecnicamente não foi possível. O programa de sexta-feira que nós fizemos lá no McDonald's, da Praça Pan-Americana, foi uma coisa ímpar, uma coisa indiscutível. Espetacular mesmo. É, não é por questão de você achar que é engraçado do outro lado, por você rir, etc. É uma energia junto ao ouvinte, às pessoas que estiveram lá, uma coisa sensacional. Olha, eu vou te falar uma melhor coisa. E ainda falando em fase, eu vou falar um negócio. A gente está aqui junto há muito tempo, alguns menos, outros mais tempo. Exato. E eu vou te falar uma coisa, tem uma figura aqui desse programa que eu acho que vive a melhor fase de toda a história do Estádio 97, que chama-se Domênico Gato. É verdade. Você tá louco? Falo de coração, vou te falar. O Domênico é um cara incrível, o Domênico, ele... Que isso? Todos somos. Não, mas eu tô falando o seguinte, de 18 anos que o Domênico tá no programa, o Domênico vive a melhor fase dentro do Estádio 97. Obrigado, mas acho que... É verdade. Dos 18 anos mesmo assim não foi campeão do mundo, né? Mesmo assim, sem mundial. Não fui não, já fui faz tempo. Olha, né? A gente vai de alguma maneira tentar dar um troféu pro Domênico. A gente vai fazer um troféu aqui pro Domênico. Nós vamos dar um troféu um dia pro Domênico, com certeza. Boa. Luciano, um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês, viu? Um abração, obrigado, gente. Valeu, Luciano. Valeu, galera. Tamo junto, Luciano. Mas, ô Sombra, só um adendo dentro disso que você falou, eu concordo plenamente, o Domênico é um monstro. Obrigado. Não só por ser um integrante fundamental do Estádio 97, mas como pessoa também. O Domênico Gato é um cara fantástico, é um grande amigo. Vem aí o Halloween. Agradeço. É verdade, boa. Mas, Sombra, o legal, cara, é o perfil do ouvinte do Estádio 97. Porque o Estádio 97 não conseguiria chegar sem chegou. É verdade, porque nós não conseguiríamos chegar onde chegamos, Domênico Gato, sem a participação efetiva do ouvinte. Com certeza. Porque o ouvinte, ele faz parte do programa, ele faz parte da história também. E o ouvinte do Estádio 97, ele não é aquele ouvinte que gosta de trollar. Ele entende o que é o espírito do programa. Nós somos aqui torcedores. Verdade. Nós debatemos, falamos as nossas insanidades aqui, defendemos os nossos times, porque faz parte. Nós somos torcedores aqui com o microfone na frente da boca também. Nós podemos falar o que muitos gostariam de falar e não tem a possibilidade. Então, o ouvinte, ele se identifica conosco porque não temos rabo preso com o clube. Exatamente. Não fazemos média com o jogador, tá certo? Gostarem da gente ou não, dane-se. O nosso compromisso é com o ouvinte. Então, obrigado, rapaziada. Boa. Ouvinte do Estádio 97 é um integrante dentro da mesa também. Valeu. Boa, mano. Boa. É isso aí. Ô, mano, é uma pena que você não tava no McDonald's. Uma pena, viu, Sombra? Lamentei muito, hein, mano? Lamentei muito. Nossa, eu saí lá... Deve ter sido top. Saí lá... Open bar de McDonald's, já. Nossa, eu saí lá, mano, grávido. Nasceu 3 Big Mac dentro de mim depois. Open bar de McDonald's, saímos rolando. Nossa, de lá. E pelo jeito tem mais uns 10 ainda pra sair de você, né, Ale? Que agressividade. Olha aí, ó. Um puxa o saco, mas uma pena mesmo. Eu queria ter tido a possibilidade de estar presente aí. É isso aí. Mas vamos dar o recado do Mac, né, mano? Opa, com certeza, Sombra! Eles chegaram no McDonald's! Grand Cheddar McMelt, com 2 hambúrgueres e muito cheddar. Você que é fã do Cheddar McMelt, prove o Grand Cheddar McMelt, porque você não vai se arrepender. Eu tenho certeza absoluta que você vai falar, mano, você tinha razão, o lanche é top demais. E para acompanhar, rapaziada, ó, Mac Fritas Cheddar Bacon, com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso. Eu adoro queijo cheddar, então prove essa também. E galera, na boa, ó, essa dica é fundamental. Você tem que tatuar no braço para você não esquecer. Vai no tatuador e tatua, cara, tatua. Ó, tem o novinho Cheddar McRib Barbecue. Ó, nome, até o nome é bonito, ó. Cheddar McRib Barbecue. Feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, cebola grelhada e muito, muito, muito cheddar. É um lanche fantástico. É a combinação perfeita. Pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's, galera. Cola lá e peça. Vocês não vão se arrepender. É isso aí, hein? E não vão se arrepender, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O oferecimento do Buscapé, que é ofertas de A a Z sempre com o melhor preço, dá um busca no novo Buscapé. Boa, boa, boa, tem agora... As cornetadas do Estádio 97. O nome dessa música é Chicken a Gogô. Foi numa festa gele, Cuba Libre, e na picape estava o Dodô. Obrigado. Amei a luz, o som Vila de Pipo. Na pista outra vez com o Ronaldo e o Romero, o Sheik e as galinhas. Vieram todas de Camburão. O mano prego não conhece o mundo. Oh. Mundial de Araque, segunda divisão. Quase no fim da festa, do gamba o cheiro fedeu. Nossa. E nessa baladinha, o estádio não era deles, perdeu. Nossa, que legal. Nossa, que música. Eu abraçava o mano, tu é gay. Ele queria dar risada. Eu encoxava o mano, tu é gay. Lembrando você, gamba time regional. Eu abraçava o mano, tu é gay. Eu encoxava o mano, tu é gay. Lembrando você, gamba time regional. Nossa, mas é muito isso aí, boa galera, essa música. Um abraço, muito Rogério, bom. São Paulino do Ipiranga. Chupa, mano. Muito boa, muito boa, Rogério. Eu nunca vi nada igual. Nada igual. Maravilhoso. O cara é um poeta. Gênio. Ô, Rogério, faz o seguinte: vai chocar uma calabresa pra ver se vai sentir isso. Vai te catar. Isso. O negócio é o seguinte: é verdade. Música ridícula, ninguém riu. Como ninguém riu? O pessoal do estúdio aí, eu tava vendo a imagem de vocês, estavam constrangidos. Não. Vou falar em calabresa, cara. Outro dia eu experimentei a tal da cuiabana que vocês falam tanto aí. Gostou, Sombra? Gostou? Tava legal. O que tem a cuiabana? Pô, ela é recheada com queijo. Ah, bom. Ah, eu gosto de quando tem... Ô, Ale, você que gosta de calabresa recheada de nervo só... Ah, juiz! Não. Isso não é legal. Eu não gostei. Não é bacana. Eu não achei isso legal. Agora legal. Você vai defender. Até piada agora... ofensiva do mano. Você parece o Gabriel do Estádio 97. Você mas eu gosto. A genitália pro Ale agora, a isso genitália. Não vai. Ofereceu a genitália. A pequenina genitália. Que ofereceu a genitália. Eu gosto quando tem a pimenta, porque daí dá mais sede, né, pra fazer o Photoshop líquido. Ah, o Photoshop. Ah, sim, é. Vamos lá, mais uma cornetada. E aí, galera, Herbert de São Bernardo do Campo. Só queria dizer aí que... É o quê? Pra alguns comentaristas aí que dizem que o São Paulo amassou o Corinthians e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Cara, quem fala isso não entende de futebol. Nossa. E muito menos acompanha esse campeonato. Oh. Porque nessa lógica aí de amassou, até a Chapecoense amassou o Corinthians, mas ninguém consegue ganhar praticamente. Tem que entender que essa é a forma de jogo do Corinthians. Não é que amassou, teve mais posse de bola, chutou mais pro gol, etc. Todo mundo sabe que essa é a forma do Corinthians jogar. Ih, olha, ele deu uma cutucada. Nossa, agora é... no Ale, ou cutucada, cutucada. O cara teve a manha de dizer que você não entende de futebol, Ale. Eu tentei, prestei atenção, perdi meu tempo, pra tentar achar um ponto que eu pudesse discutir com ele. Não perde a linha, Ale. Se o adversário tem mais posse de bola, se o adversário chuta mais, se o adversário tem o controle do jogo... Isso chama amassou o adversário. Ainda fez um eu pensei que ele ia fazer um contraponto. Não, mas olha, não sei o quê, tivemos o contratar, tivemos nada. Então, assim, quando acontece isso, como o Corinthians no primeiro turno, muitas vezes, não só fez um futebol tático, um futebol correto, um futebol sem erros, como jogou muito mais do que alguns adversários que enfrentou. Aí o Corinthians amassou o adversário. No primeiro tempo, no Morumbi, o São Paulo, sim, amassou o Corinthians. Nossa, que deitada. Nossa, olha, o Ale não soube administrar a crítica. Ale foi ríspido com o ouvinte. O Ale deitou no ouvinte O ouvinte ele fez o que o Rodriguinho fez com o Júnior Tavares ontem. Aí, aliás, mano, aproveitar que o Ale tá deitando no ouvinte, ele vai dar uma deitada em você também. Porque ele me mostrou uma fonte aqui que realmente na década de 90 os jogadores corriam 5 km a mais do que menos. O mano sabe disso. A menos do que hoje. Peraí. Ele disse, peraí. O que ele disse é que os jogadores corriam 7 km por jogo. Não corriam, isso aí dá. Ué, mas se 70, hoje corre 12, menos 5. Imagina. Qual que é a fonte? Oi? Alexandre Oliveira? Ah, nossa. O mano sabe disso, ele sabe. Ele me mostrou a reportagem aqui, mano. Vamos lá, mais uma cornetada no oferecimento da Estela Barros Turismo. Maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros. Ô, mano, vai dormir que seu mal é sono, cara. Você tá falando que o Rodrigo Caio aí não falou quando a mídia elogiou o fair play dele. Você esqueceu que o fair play dele foi em favor do Corinthians? Foi por isso que a mídia elogiou o Rodrigo Caio. Não importa. Lógico que foi. Não importa. Claro. Chupa Corinthians. Não. Pelo contrário. Nossa, naquela oportunidade. Rodrigo Caio. Parabéns, naquela oportunidade. Gente, vocês não tem que ver justiça pra quem favorece A, B, C ou D. Ou você é justo ou você não é justo. Poderia favorecer o Atlético Goianiense. A mídia toda foi a favor da atitude do Rodrigo Caio, inclusive até defendendo o moleque, até com uma convocação do Tite. Todo mundo falando, não, seria legal aí, até por mérito, pela atitude que ele teve ali, o Tite chamar o Rodrigo Caio. Todo mundo falou super bem daquela atitude dele, inclusive elogiando a própria postura do cara. Agora, não é porque foi a favor do Corinthians que a gente tem que elogiar. Tem que elogiar pela postura em si, e não por ter favorecido o Corinthians. RG, por que se diz que a morte é o sono dos justos? Caramba. A morte é o sono... Quem disse isso? Ah, eu já vi em muito lugar. Eu já vi também. Acho que estão se referindo ao Roberto, porque ele teve muitas mulheres, né? E aí quando ele morrer, ele vai descansar. Por isso a morte é o descanso dos justos. E o Fábio Júnior? Nossa, mãe. Aí eu empate. Quem sabe mais? Aqueles justos, né, do Museu de Cera, eles fazem uma... Nossa, ele é estranho, né? Ô, sombra. Madame Tussauds. Ele tomou sopa de gesso. Ele fez plástica? Espaço que você fizer um carinho aqui no queixinho dele, ele sente cócega na virilha. Diga, mano. Ô, Sombra, eu posso colocar um assunto em questão aí na mesa aí para que vocês possam debater também? Vai dar polêmica, não? Assim que o Domênico falar do extra, você vai colocar esse assunto aí. Então, atenção, Beleza. Atenção, porque veja bem, hoje, 25 de setembro, dia do rádio, né? Boa. Sim. Daqui a poucos dias, dia 12 de outubro, mais precisamente, é dia das crianças. Certo. E Dia das Crianças é no Extra, meu amigo. Confira a promoção super especial pra você. É super especial. Olha, a promoção Galera de Malas Prontas. Comprou R$60 em brinquedos Disney. Ganha um número da sorte. Com esse número você vai concorrer a 4 viagens para Buenos Aires. Caraca, com seus três melhores amigos. Olha que legal. Quem você levaria, Domênio? Meus três melhores amigos? É. Opa. Eu. Variou. Agora que encruzilhada. Que pergunta, hein? Nossa. É porque eu tenho muitos amigos. É, né? Ali na frente, mas mulher pra gente. Você responde. Não, mas é, depois eu vou pensar, tem que pensar. Ah, não pipoca, não. Não pipoca, não. Não pipoca, não. Tem que ser do estádio. Não pipoca, não, é, cagão. Tem que ser do estádio. Olha, realize o cadastro, consulte no regulamento as condições de participação e número de autorização em www.extra.com/crianças2017. Entendeu, né? www.extra.com/crianças2017. Mais ofertas, mais diversão, meu amigo. Boa. Só no Extra você tem o jeito mais divertido de economizar. Então corre pro Extra aí. Corre pro Extra. Boa, fala aí, mano. Ô Sombra, vocês devem ter acompanhado aí também a polêmica que gerou aquela entrevista do Leco pra revista Carta Capital. Sim. É uma entrevista aí na qual ele faz algumas críticas com relação ao trabalho do Rogério Ceni. Ridículo. Na minha opinião, ele foi até infeliz, porque no momento que o São Paulo vive, tudo que o São Paulo não precisa hoje é polêmica, ainda mais envolvendo um cara que é ídolo como o Rogério Ceni é na história de São Paulo. Mas ele deu algumas declarações aí dentro da própria entrevista, colocando o Rogério Ceni numa saia justa do cacete. Ele praticamente metralhou o Rogério. E tá, viu, inclusive, que o Rogério... colocando toda a culpa e responsabilidade em cima do trabalho do Rogério Ceni, dizendo até inclusive que deu o prato de presente. Aí o Rogério, na página dele do Facebook oficial, ele não cita o Leco, mas ele coloca uma frase aí do Rui Barbosa, falando: não se iludam com os cabelos brancos, canalhas também envelhecem. Mandou. Tem pessoas que estão talvez ali entendendo que essa possa ter sido uma indireta pro Leco. Não sei se de fato o Rogério pensou dessa forma, mas... Que foi logo depois, né, pode, mano? Pode ser. Pode ser. Foi logo depois. E ele falou mais. O que vocês pensam a respeito disso? Ô, mano, nessa entrevista, só pra acrescentar, ele falou mais, né? Uhum. Pô, véspera de clássico, o cara vai jogar, ele já fala. Jucilei não fica no São Paulo. Pô, que emotiva, né? Ele praticamente encerrou a passagem do Jucilei pelo São Paulo. É um fenômeno. Ele praticamente disse que o Rodrigo Caio vinha falhando porque estava em negociação. Ele realmente, ele praticamente colocou um ponto final na relação Under Armour com São Paulo. Coisa que Under Armour já tinha colocado uma nota dizendo não, não sei o que lá. Ele falou assim: não, agora vai ficar até não sei quando e tal. Ah, talvez, não sei, se pode até continuar, mas lá. E colocou na entrevista o seguinte, ó. Ele deu praticamente a entender que o Rogério Ceni é que deixou o São Paulo nessa situação. Sim. Olha, é lamentável. Fora a cereja do bolo que aconteceu ontem no Salão Nobre do Morumbi também, né? É, aí é que tá, viu, mano? Eu recebi aqui via WhatsApp de uma fonte. Um hipotético boletim de ocorrência que teria sido feito por parte do conselheiro. Do conselheiro lá. Não houve esganadura, porque na própria cópia do boletim ressalta a vítima que não sofreu lesões corporais, motivo pelo qual deixa-se despedir requisição de ML. A vítima informa que aí fala o nome de mais dois conselheiros que foram testemunhas do ocorrido, né? Diz que só puxou pela camisa, etc e tal, e que o Leco ofendeu, etc e tal. Aquela coisa de dizer que foi esganado pelo pescoço. Mas não é um comportamento de um presidente de um clube, né, cara? Não, não é. Mas aquela toda história dizendo que houve, que pegou pelo pescoço, não houve. Pelo que eu tô vendo aqui, nesse hipotético boletim que me passaram aqui, também não aconteceu. Diz que pegou pela camisa, mas diz que... Agora, é lógico, tudo que parte hoje da direção do São Paulo mostra um extremo desequilíbrio. Devia ficar quieto. Despreparo, né? Você da assessoria de imprensa do São Paulo, devia chegar e... Sabe quando a gente tem um cachorro que é perigoso? Você não pode sair na rua sem botar uma mordaça, lógico, né? É lei, você tem que botar uma mordaça. O cachorro é perigoso. E, infelizmente, tem dirigente do São Paulo que quando abre a boca é um perigo pro próprio clube. Ele não pode falar. Ele não pode deixar esse cara falar. Agora, ele fala... E olha, a pior coisa dessa entrevista, Sombra, foi que ele fala assim: ah, se o São Paulo cair, eu tô morto politicamente. Leco, você tá morto politicamente. O que você tá fazendo no São Paulo? É uma porcaria. Você não serve nem pra ser síndico de prédio. Ele tá morto, eu não sei se ele tá morto. Porque ele só pensa nele. Não. Não, aí que tá. Quer dizer que eu ele não tá acho pensando que ele nele. Tá morto politicamente. Ele tá preocupado com o São Paulo, vai cair ou não. Preocupado com o São Paulo vai cair ou não. Ele está morto. Ora, é brincadeira, hein, velho? Perante a opinião do torcedor. Agora, politicamente, são outros 500. É outra história. No Palmeiras, né? Exatamente. São tudo Maria vai com as outras. O Mustafa foi rebaixado e tá vivíssimo politicamente. Muito vivo. É, graças ao Dodô, que faz a campanha dele. Mas aí a gente tem que ter o Dodô, né? O Dodô meio pau mandado. Agora eu quero ver enforcar o Mota, que não tem pescoço. Isso aí que eu quero ver. Aí é complicado. Tenta aqui embaixo. Quero ver agora, hein? Esse é o Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros. Quero ver o juiz que vai fazer. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu automóvel com HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Porque você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto. Com HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Olha aqui, tem mais cornetadas. Vamos lá, cornetadas do estádio. Aqui é o Daílson da Vila Medeiros, torcedor do Corinthians. E aí, galera, tudo bem? Ô, mano, tudo bem, cara, que o Jadson não tá jogando bem. Mas, pelo amor de Deus, cara, a bola, quando cai no pé do Romero... Começou. Céu, não sai nada dali, velho. Ali todo mundo já fala, ali é bola perdida, cara. Agora, ficar com um jogador só porque que ele marca um pouco... Então, pô, melhor jogar com o Marquinhos Gabriel, velho. Que sabe jogar, marca mais ou menos, mas pelo amor de Deus, não dá, cara. Não tem como, velho. Não tem como. Desculpa, mas o cara não é ruim. Ele é horrível. Eu jogo melhor que ele, cara. Abraço. Nossa, mas que deitado, aí, hein? Ponto pro Ale Oliveira. Não, ponto pro bom senso, pro futebol, pra análise correta. Não, mas esse pode ser com ele. Eu concordo parabéns, em partes Alexandre aí com o ouvinte. Eu concordo concorda, em partes mano? Aí com o ouvinte. Agora ele concorda, esse maldito. Não. Mas o Ale, o Romero, ele caiu muito o futebol dele. Luzinha, assim como todo elenco do Corinthians. Aí lá. Na barra, hein, ô Beiote? Porque eu vim direto da academia. Não, hein? Eu vim direto da academia. Mas eu concordo aí com relação à indignação do ouvinte. O Romero, ele realmente aí, como todo time do Corinthians, ele teve um declínio técnico imenso. Ele nunca foi um craque. Ele nunca foi um craque, mas ele acertava, hora ou outra, um drible aqui, um drible ali. Mas, infelizmente, o Romero, ultimamente, não tem dado conta do recado. Assim como o Jadson também. Então, as principais jogadas que fluíam do Corinthians aí pelas laterais, tanto de um lado quanto de outro, o Jadson junto com o Fagner e do lado esquerdo o Romero com o Arana, eles não estão realmente conseguindo encaixar aqueles jogos que eles tinham feito no primeiro turno. Mas eu não acho que a principal culpa seja do Romero. Inclusive, o gol do Corinthians ontem, a jogada inicial, quando o Rodriguinho toca para trás, o Sidão faz uma bela defesa no chute do Romero. O Romero perdeu o gol, né, mano? Ah, perdeu não. Ele chutou onde dava para chutar ali. Ele domina a bola e dá uma sapatada, o Sidão faz uma excelente defesa. Tem um pé Não. Eu discordo. O Romero, ele chutou onde a bola poderia passar, de fato. O Sidão faz uma boa defesa no rebote, o Cleison. A bola do Cleison era mais difícil do que a do Romero. Bem mais difícil. Agora, sabe como que os caras estão chamando o Romero ultimamente? Não. Como? Atacante Gretchen. Como é que é Gretchen? Como assim? Atrás até vai, na frente já não dá mais. Ah, entendi. Então, mas por exemplo, o Alexandre Oliveira, ele é um cara injusto. Ele pega no pé do Romero, mas, por exemplo, o Jadson, que é um cara que eu gosto bastante, ele não tá conseguindo jogar a bola que ele jogou no primeiro turno também. O Jadson, depois que fraturou a costela, ele nunca mais jogou bem. Mas ele é bom. Nunca mais jogou bem. Tecnicamente ele é bom. Ele é bom jogador? Sim, concordo. Ele é tecnicamente muito bom jogador, mas não tá jogando bola. Já foi. Vamos lá. Mais uma cornetada. Ale Oliveira, você que é um comentarista esportivo, teve tempo hábil pra calcular... Quanto tempo o Romero tá sem marcar um gol? Meu Deus. A sua calculadora teve espaço para calcular quanto tempo o Lucas Prato também tá sem marcar? Não, aí não. Aí não, aí deu uma deitada. Que jorrada. Ele já completou um jorrada. Gol. Sem... Tá, agora jorrou mesmo, 106 dias sem marcar um gol. Mas eu vou falar... Não é o centroavante do time, né? De coração, meus 25% de São Paulino, eles não cobram nada, o Prato não tá me devendo nada, não tá me devendo um real. Inclusive nesse jogo, mais um que ele não fez gol, Ele correu, ele marcou, ele demais. Se dedicou, jogou, abriu espaço. Ah, mas quando o Romero faz isso, você fala, ele é atacante? É, mas nessa encarnação... Dois pesos, duas medidas. Nessa encarnação, o Romero não fez. Dois pesos, duas medidas. Não, função... na mesma frase. Não, mas pera lá. É um peso e duas medidas. O Alexandre Oliveira agora mostrou toda a sua incoerência, porque a função do centroavante do time é marcar gols. Não, assim como a função que ele... Assim a função que ele atribui ao Romero de atacante, também é marcar. Mas ele usa o Romero... Romero, inclusive de forma jocosa na mídia, para fazer ironias, sim, para fazer ironias e tudo mais. Agora, com relação ao Lucas Prato, o ouvinte tem razão, ele não fala nada. Tá mal, o Borja, que também custou um caminhão de dinheiro pro Palmeiras, e também quando entra não joga, não. O senhor não dá a mesma ênfase. Peraí, eu quero o Prato assim no meu time, Pera um pouquinho, mas aí o Mano tem razão, hein? Eu quero o Prato. Você tá sendo coerente. Eu quero o Prato. Tudo bem, você pode querer o Prato, todos querem o Prato, não tem problema, todo mundo querer. Quem tá de regime, não. O problema... É que ao mesmo tempo que um não faz o gol, também não faz. Aí o senhor também tem que falar isso. Ô, Domênico, a dona de trem tá aí no estúdio. O senhor está sendo incoerente, Ale. Tá sendo. E o Mano deu a deitada no senhor aí. Inclusive, se a dona Encrenca estiver ouvindo o estúdio, se a dona Encrenca estiver aí no estúdio, se ela estiver nas proximidades da região da Avenida Paulista, por gentileza, compareça a Avenida Paulista 439, nono andar, para fazer o reconhecimento do corpo. Mas peraí, um parente para retirar. Ele nunca foi tão crítico do Romero em função dele fazer gol ou não. É lógico. Ele foi muito crítico. Como não? Não, para de passar qualidade técnica do Sim, de para de passar pano, para de passar pano. Mas ele falava também que não fazia gol. Não, também. Falava assim. Mais uma cornetada aqui. Sombra é gay. Que é isso? O Marcão pira quando ele chega louca. E os bambizão lutando pra sair da zona. Eu avisei que ia chegar o dia. Pode falar que vai cair. Marcão Breg. O Marcão também. Ele errou. Engasgou. Valeu a intenção. Cantar com comida na boca? Valeu a intenção. Às vezes é a boca cheia. Cantando de boca cheia. Às vezes vai tomar um leitinho e engasga. É um juiz. Estádio 97. Meu Deus do céu. Agora vamos para um momento sem parar? Três ouvintes na sequência. Papum, tá? Porque a gente tá no final do programa. É uma pergunta, uma observação, um abraço e tchau. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! Vamos embora, jogar, perder, cair, rebaixar. Ó, que boa essa. Vamos embora. Porcaria. Pro lugar. Perder, cair, rebaixar. Mas isso é muito bom. Vai acabar. Quero ver depois de domingo, quando a gente vier do esporte. Vão ter que engolir. Domingo acabou a Série D, acabou essas porcarias. Vai acabar. Se acabar o campeonato e na última rodada vocês vão estar indo os quartos. Aí acaba. Vai acabar, você vai ver. Vai acabar. Não é só sair, não. Não é assim, não. Alô? Alô? Quem fala? Ailton. Ailton, eu gosto de Ailton. Ailton Xavier. Xavier, quantos anos, Ailton? 52. 5.2, RG. Ah, café é melhor. Xavier a gente não aceita. Boa! Café é o elixir da vida. É sensacional. Xavier é bom. Sensacional. Fala uma coisa, não existe. Chá é melhor que café, cara. Mas chá é uma delícia. Muito melhor. Quem falou isso pra você? Café. Eu acho uma delícia. Na tua opinião. Eu vou até agora fazer um estudo sobre chá. Na vou virar uma sommelier de chá. Na sua chá opinião é melhor. Na opinião do senhor. Os dois são bons, mas o café é melhor. Não tem nada melhor que um iced tea, cara. Chá preto é muito legal. Esse chá é muito gostoso. Bom, cogumelo. Chazinho de madrugada é bom. Chá de cogumelo. É bom. Também é bom. Ou Santo Daime também, da hora. Você tá louco? Não. Só que você passa muito mal. É um chá de... Leva um vidrinho. Olha, leva um vidrinho pra Rússia. Time. Corinthians, Domênico. Vieira, pelo amor de Deus. Então, Ailton. Um comentário ou uma observação que é momento sem parar. Vamos lá. Uma pergunta ou comentário? Tá, vou falar uma coisa só. Meu time é líder, não tenho o que falar. 10 pontos na frente do segundo colocado. Então não tem muito o que falar. Eu só quero falar do seu Romero Alê que vocês têm aí. O Romero Alê aí. Fica criticando o só o Romero. Só o Romero que tem o campeonato todo, né? O jogador é só o Romero que é ruim. Os outros não são não, né? Agora ele vem aí, quando você não tá aí, ô RG, ele fica fazendo as piadinhas sem graça, entendeu? Você é o Nelson Rubens, ô? Ele fica pegando no pé do seu motinho aí, quer dar uma... Ele sempre vai na pegada dos outros, né? Você é safado, seu nojento. Você não cai nada. Você é a bela fofoqueira, hein? Você é a bela... Você é a bela do Nelson Rubens, ô Mama Brusqueta. Viu? Você é um safado, seu Alê. Você sabe que argumento, pode falar mesmo, Romero Alê, pode falar. Você sabe o que a gente faz com cagueta na cadeia, né? Você sabe bem, né? Graças a Deus eu nunca frequentei cadeia não, mas se você sabe, fala aí pra gente como é que é. Deitou. Eu vou te mostrar. Pega ali no chão agora. Eu vou te mostrar o que a gente faz com o dedo duro na cadeia. O RG... Vai precisar do guin. Eu sei, por isso que seu dedinho fica fedendo, né, Romero? Nossa, o moleque tá deitando no Alê, velho. Só pra você saber... Pega o Alê que tá deitado aí, mano. Olha, ele tá deitado, agonizando ali, ó. Ô, Zé Graça. Mas pegada bem, Zailton. Sem parar, não adianta não. Nossa, que jorrada, velho. Nossa, que deitado muito bom. Oi, você é o Rafael Ilha, dá uma segurada aí. Que deitada no Alê. Deixa eu falar rapidinho aí, porque o pessoal aí, senão não vai dar tempo outra pessoa participar aí. Fala aí. Eu queria mandar um abraço pros meus amigos lá do Ceasa, o Leandro, o Ronaldo, o Rodrigo. Os boy magia. Os boy magia. Não, os colegas sempre eles me pegam no meu pé. Pô, você liga lá no estádio e não manda abraço pra gente. Tá aí, tudo aí. Vou mandar abraço pra vocês aí, galera do Valeu, do valeu, Ceasa, amigo. Beleza? Abraço, tchau. Obrigado, irmão. Um abraço. Aí, vamos lá, mais um ouvinte. No momento Sem Parar, Sem Parar Arena mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrúbal! Cara, treinou demais. Eu acho que o Maurício gosta de rapaz. Esse mano é treinou demais. Eu vi o Romero te abraçando por trás. A Ticatau Arana se levantou. Falou que o Maurício é o seu amor. Nossa. E o mano ficou calado, olhando o carinho todo apaixonado. E aí? Eu acho que o Maurício não curte mulher. Eu acho que o mano namora de ré. Ai, alô? Alô? Namora de ré, o seu papai. Ele não gosta de gêmeos. Ô, Dudu. Opa, quem é? É Dudu, é Rodrigo. Rodrigo do quê? É Rodrigo Toshiyuki Rubinho. Alemão. E quantos anos, ô, Rodrigo? Eu tenho 29, Dudu. RG 2.9 hoje, hein? Segunda. Você já tomou, Dudu? O quê? Não sei. Que é? Aquele sorvete Toshiyuki. Nossa. Olha, é sensacional, hein? Nota 0,1. Zero? Isso é pior do que pinga de fazer quentão. 0,1. Zero? Não. Foi muito. Nem ouvinte falou que é zero. Foi muito. Mas foi muito. Ouvinte falou muito que não vai. Foi muito. Fala logo, porque lá fora tem o Zé Gotinha. Fala, Zé Gotão. Foi muito pouco, hein, gente? Foi muito bom. Isso tá uma merda, isso aí. Ô, velho, time. Time, tricolor. Rodrigão. Chilcaço. É isso aí, irmão. Chupa, mano. Chupa, mano. Pra você, ô, zona de rebaixamento. Amassamos. Chupa pra você, ô, zona de rebaixamento. Luta pra não cair aí, ô, trouxa. Rodrigo, seu depoimento aí, sua pergunta. Seu comentário. Ontem eu não podia assistir o jogo, estava num sítio recluso. Eita. E eu não estava ouvindo o programa também, estava jogando bola. Então, isso pra você ver como você gosta do teu clube. Teu time morrendo e você jogando bola. Cara, mano. Você não sabe se é o sítio do Bruno e do Macarrão. E aí, assim, ó. Eu vi os melhores momentos, mano. Vocês deram sorte, hein, Vi? Aquela falta que o cara sofreu ali. Filhão, eu não vou discutir com um cara que só viu melhores momentos, velho. Desculpa. Não vale? Ó, teu time agonizando numa UTI de bol e você jogando bola. Você todo despreocupado. Você devia estar ajudando teu clube no estádio. Tá muito melhor. Vai, ô Nutelinha. Nossa, nada, segundo, tá dando uma deitada. Segundo o Alê, o São Paulo mandou o Corinthians pra funilaria, velho. Amassou. Mas ô Alê, como é que eu vou discutir com um cara que viu melhores momentos? Cara, não posso. Ah, mano, o problema é que assim, ó. Volta pros seus amiguinhos do churrasco lá, mano. Agora assim, é que você pode pagar pay-per-view pra sair do Rio, mano. Nossa, Nutelo! Ô, deixa eu te fazer uma pergunta. Saiu uma bacana, você podia ter ouvido pelo rádio, mano. Qualquer lugar, mano. Você abdicou, você abandonou teu time pra jogar bola e comer um churrasco. Não, jogar bola eu tava jogando hoje. Fala, Mota. Tricolor, saiu uma notícia agora há pouco aí, que eu não sei se é verdade, ainda tô tentando apurar aqui. Diz que o Leco proibiu a entrada do Rogério Ceni no São Paulo porque chamou ele de canalha. Se é aquela história. É. O Leco é louco. Será que é verdade? Virou o novo Vasco agora? Não, o Leco é louco. É combino, né? Eu não duvido, viu? Olha, eu não duvido. Um se aí, for verdade, peraí, eu não duvido. O Rogério Ceni ainda não botou lá. O Rogério Ceni não botou o nome, né? De ninguém. É. Se agora essa carapuça serviu... Aí é uma questão da carapuça servir, né? Que o Rogério não botou o nome de ninguém. Ao contrário do Leco, que chegou e deixou muito claro que se o São Paulo cair, a culpa do Rogério... É. O Rogério não... Rogério é sócio do São Paulo? Ele seria proibido de entrar? Se o presidente assim fizesse a proibição? Que dificuldade pra fazer uma frase, hein, velho? Caramba, meu! Quando junta as palavras, complica bastante, hein, velho? Vamos lá, ô velhinho, manda seu abraço pra quem você quiser. Eu vi que é momento de parar. Fiz a cartilha de uma oca. Vai no tranco. Ó, deixa o Rodrigo falar, gente. O Ale foi um... Oba. Eu liguei aí antes do Ale, então o Ale veio aí, reforçou da hora. Boa, da hora. Tamo junto. E RG, eu queria pedir um tapa na camurça aí. Qual pra minha esposa, Vivian. Vivian. É, deixa a Vivian bem Vivian hoje, hein, velho? Sensacional. Hoje não teve aula na faculdade, ela foi embora. Ah, então é hoje. Hoje vai ter matéria, hein? Melhor ligar antes de chegar. O Zé Fontinha me escreveu aqui dizendo que não é verdade, que o Leco não teria... Parabéns, Mota, bem informado. É, vamos se informar, né? Eu não falei que era nossa, verdadeiro trouxa. Zé Fontinha me falou, não tem nada a ver. Mota Rubens agora, hein? É. Beleza. Okay, okay. Valeu, rapaziada. Mandar um abraço aí só pro meus amigos que estão ouvindo, eles sabem que não precisa dar nomes aí, porque senão é muito grande a lista. É que nem o Domênico, mas o Domênico ainda vai escolher os três. Boa. Não, o Domênico, a lista de amigo do Dodô, queria estar nessa lista VIP, hein? Não, mas é muito grande minha lista. Então tá bom, amigo. Ô Domênico, você poderia sortear três ouvintes pra ser seus amigos também, né? Mas eu tenho um monte de amigos, mano. Não, mas você não quer mais amigos? Não, mas eu tenho... todos os ouvintes são meus amigos. Mas você tem 1 milhão de amigos? Não são, não. Ah, devo ter. Não, 1 milhão não. Roberto Carlos? Somar aqui, ó. No Twitter tem mais de 500 mil. Aqui no... Não, 30 e mais 30, 60. Não chega a 1 milhão, não. Dá quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Só se se convida. Foi desumilde agora, só pra deixar claro. Falou, Tricolor. É isso aí. Desumilde. Mano, vocês estão pagáveis, viu? Valeu, cara. Valeu. Valeu. Boa, vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar. Sua vida no seu tempo. É. Opa. Que é isso? Olha quem chegou no estádio. Captura. Mano, cover e seu nome é Marcão. Captura. Chegou todo bombado dizendo que é o tal. Captura. Que vai para as festinhas e que pega geral. Captura. Ele vai no swing querendo arrebentar. Captura. Mas pra falar a verdade é que na hora H. Hey, hey! Que onda ele pega mulher de tromba. Que onda ele pega mulher de tromba. Alô, muito bom. Sou mãe de cela aqui, muito bom. O Yu que é legal. Quem fala? Eduardo. Eduardo do quê? Eduardo Contatore. Contatore. Contatore, só isso, só isso. Só isso. Quanto você tem, meu velho? 44. 4.4 RG hoje. É, velho. O que foi, RG? Você fez uma cara de mim. Tem gente torcendo pro time Contatore aí. O... Ah, o sensacional! Jogador melhor, nota valor de pi 3,14. Você é mais fraco do que isso, sopa do hospital. Que isso? Olha o Ale ali. Olha a menina lá fotografando, seu imbecil. Ó, mas tá com peitinho, hein? Ó, que tetudo que tá. Vem cá, tetudo. Tá com frio, o Mota não sabe brincar. Mota tetudo, hein, velho? Zé Maier do estádio. Tava aumentando quem? Tá com frio, é? Você tava aumentando quem? A carreteira. O velho tá tarado também, hein? Coisa, hein? Tá com frio, é? É, tá aceso. Amigo, que time você torce? Time. São Paulo. Caramba! Xi, rapaz. Como assim não, Xi? Azedou, hein? E aí, Eduardo, fala aí do assalto ontem lá no Morumbi, cara. Assalto, né? Rapaz. Eu tava lá ontem, é ridículo, então, né? É ridículo, mas... Já se tornou normal isso aí. A gente tem que somar esse um pontinho e ganhar do esporte na semana que vem. Ô, Marcão. Oi. Os caras estavam cantando uma musiquinha lá no Morumbi ontem, no fim do jogo? Ah, tinha aquela lá, Vieira. Canta aquela. Se o juiz não der uma mão. Isso! Aí dá ruim pro timão. Se o juiz não der uma mão. Aí dá ruim. Se o juiz não der uma mão. Aí dá ruim pro timão. Se o juiz não der uma mão. Aí dá ruim. Sem nada, mano. A música que eu ouvi, Domênico, era aquela outra assim, ó. YMCA. Ah, é, aí é onde você tava, porque você não tava no Morumbi? Olha. Ah, de catar. Eu vi o vídeo que você postou. É, viu? É. Eduardo, me diz uma coisa. Lógico, a gente ainda tá no Z4, mas você acredita que pelo futebol que o São Paulo tem apresentado nos últimos jogos, dá um alento, dá uma esperança? Com certeza, Sombra, com certeza. É, domingo eu já acredito que a gente já sai da zona de rebaixamento. E daí pra frente é manter só, porque tá muito embolado, do décimo, tá tudo embolado. É. O São Paulo vai reagir e nós vamos sair dessa. Que campeonato curioso esse, né? Do nono... Porque olha, nós estamos na 25ª rodada, é isso? É. Cara, nunca, acho que nunca teve. Você acha que um time que tá a 6 pontos da zona de rebaixamento, a 6, está completamente livre do rebaixamento? Não. Então pode botar mais... A 6 é quem é? A 6? Hoje, é. Atlético Paranaense. Porra! Olha, mas o Atlético tá com 34? 34, olha aí. Domênico, olha a sua tabela aqui. É que tá demorando aqui pra internet inteirar. É, o Atlético, ele tá um pouquinho mais... É. Não vou dizer que tá livre, mas tá um pouquinho tranquilo. Quer mais loucura do campeonato? O Botafogo é líder do retorno. Sabe por quê, Sombra? Porque apesar de você tá em nono, você falou aí, não? O Atlético está em oitavo com 34. Então, olha quantos times tem nesse intervalo do oitavo. Então... Porque mesmo ele perdendo duas, se perder duas, duvido que ele entre na zona. Tem quatro times com 31. Chapecoense, Vasco, Galo e Fluminense. Mas Vasco time... joga agora, hein? É. Já deve estar jogando agora. Não, é agora, às 8. Então, né? Vasco e o Sport Vasco. Para fechar sua participação, Eduardo, Sport Vasco jogando agora. Para você, qual é o melhor resultado? Eu acredito que o empate, Soma. Empate, né? É verdade, os dois... Pode ficar os dois ali nessa questão aí que você falou do nono pra baixo aí, diferente de 6 pontos. O empate é legal. Mas se for pra alguém ganhar, eu prefiro que o Vasco ganhe. Lógico, porque o Sport... Se for pra ganhar alguém, é o Vasco. Vocês vão ter um confronto com o Sport, pô. Ô, Sobrado, deixa eu só fazer uma pergunta. É, pra enviar a cornetada, qual que é o número? Anota aí, 94-353-0150, 94-353-0150. E mesmo que você ia falar assim, ah, mas eu não sei se eu canto bem, se eu não zoo legal, manda. Manda, pode mandar. Ô Sombra, eu já fiz uma música, uma segunda música, eu que fiz a do Tri Mundial. Que o Domênico lembro. Foi boa. Boa música. Eu te gonguei? Mas eu acabei com os gongos do programa. Pedro de Lara. Não, mas peraí, não é que eu gonguei. É que foi pra escolher se ele vinha como estranho ou ninho. Foi, exatamente. Então, exatamente. Isso eu mesmo. Só fui um voto. Um voto não significa o voto que... voto de Aracide Almeida. Foi um voto decisivo. Mas ele zoou o Verdão. Você foi meio juiz do Corinthians. Se ele não zoa o Verdão, ele tava aqui. Ué, você foi meio juiz do Corinthians. Se ele refizer aquela música, tirando o Palmeiras, ele vem aqui como estranho ou ninho. Ô, Dodô. Aí é que tá. Ele vai revogar agora. Não sei. Ele faz a letra de novo lá. Fiz humilde. Fala aí, meu velho. Eu fiz uma versão das 7 vampiras lá do Léo Jaime, mas vou mandar, ficou boa. Aí já é diferente. Manda aí, que vai concorrer a ser estranho no Ninho. Tá bom, Eduardo? Certo. Abraço. Abraço. Posso mandar um abração aí pro pessoal do despachante lá, meus primos, meu irmão, a rapaziada. Pessoal do Tatuapé tem dono, tudo tricolor. Jane, Ego Nilson. Toda a rapaziada, Valtão, Tiagão, meu parceiro. Ô, Valtão, Fábio, gente, Paulo. Boa. Tiagão. Então tá bom. Abraço pra rapaziada aí. Valeu, cara. Abraço. Valeu. Abraço. Esse é o momento Sem Parar. Agora você pode comprar o Sem Parar de maneira diferente. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar. Isso leva poucos minutos. E tá feito. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Tem aqui, olha, para complementar aqui, ainda tem cornetada, cara. Olha aí, estamos atrasados. Boa noite, pessoal. Emerson Santista de Guarulhos. Nossa Senhora, ouvindo os comentários do Mano, a única coisa que nós chegamos à conclusão é ele está desesperado. Eu? O time dele não será campeão e bateu o desespero nele. Agora tudo, tudo que for a favor do Corinthians é válido, mesmo que seja no roubo. Nossa, mano, um seja. Tempo. Chupa que a cana é doce, nossa, mano. Nossa, olha, eu estaria desesperado, Vieira, se meu time tivesse lançado uma camisa horrorosa como o teu time lançou. Nossa. Uma camisa camuflada horrível, velho. Eu acho que não vai vender 100. Respeita, não vai vender 100. Respeita, lá não tem camisa de presídio. Respeita. Tá? Nossa. Camisa horrorosa. Você gostou camisa horrorosa. Você gostou? Mais ou menos. Mais ou menos? Então não gostou. Então chupa, tá falando aí. Então chupa, o mané. Aí. Vamos lá, mais uma cornetada. Achei mais bonito. Mané. Mais uma cornetada. Ó o desespero. Ó o desespero do santista, dos palmeirenses. Pois é. Mano, é em vão, mano. Perguntar pra eles. É claro que eles vão falar que foi tudo. Tudo foi errado, que foi roubo. Claro. Eles estão desesperados na nossa caça. Continua o mimimi e nada de chegar perto de nós. Rodrigo Zona Leste, vai Corinthians. Concordo, Rodrigo. Falou tudo, irmão. O Corinthians perto incomoda. De nós. Você ri do outro e aí? Perde nós. O Corinthians incomoda muito, mano. Incomoda. Estádio 97, no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. E também oferecimento da ESEG, Escola Superior de Engenharia. Importante chamar a atenção sua que está terminando o segundo grau, ou para você que é pai, mãe, que tem filho completando o segundo grau. Preste muita atenção. Existem muitas opções de faculdades, mas como escolher a certa? Você tem que conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho nas avaliações oficiais do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração. Também a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. E são muitos diferenciais. Atendimentos e dúvidas direto com o professor, orientação profissional, simulação de processos seletivos, laboratório de inovação tecnológica, corpo docente, onde todos os professores atuam no mercado. Isso ajuda a promover o networking. Todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. Para o primeiro semestre, agora, já de 2018, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se no vestibular eseg.edu.br ou utilize sua nota do Enem. ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Boa. Queria mandar um abraço aqui pro Júlio César, consultor de vinhos aí do Multivarejo GPA. Um abraço pra você, Júlio, São Paulino, tricolor, valeu, cara, obrigado. Boa, boa. É isso aí. RG número 2, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ele, o Rodrigo Toshiuki. Toshiuki! Boa! Sorvete de Toshiuki. Não use Toshiuki que você se vicia, hein? É verdade, Toshiuki não. Exatamente, hein? E também, quem ganhou a camiseta Energia 97, Tente Beach. E se toshi muito, toma xarope. Vai sair todo pimpão, Eduardo Contratore. Contatore. Contatore. Quando você precisar pagar imposto, né? Você pede pro Contatore emitir o DARF. Ele conta boizinhos, vaquinhas e tores. É isso aí. Ô, Sombra. Oi, diga, mano. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui, ó, pro André Escudres. André Escudres, aqui da Vila Edia, Santista, RG número 2. E mandar um beijo também pra Maria Eduarda, corintiana roxa, aí que tá fazendo aniversário hoje. Boa. Ela é da Zona Norte também, da Vila Edia. Maurício, tamo junto, galera. Caramba, Maurício, caramba. Pra sua reflexão, sua nota da segunda metade do programa pro final, nota 10, tá? E um abraço pra galera que tava ontem na torcida do Estádio 97. Obrigado, do Morumbi também. Oi, eu só quero mandar um abraço pra rapaziada que foi no evento do McDonald's na sexta-feira, que eu prometi. Um abraço a todos aí, muito obrigado pela presença. É isso aí. Fala o nome do Morum, seu tonto. Ah, tinha 500 mil caras lá, meu, como é que eu vou saber?

sistema quer tirar os nossos direitos. Não podemos aceitar. Precisamos de mais mulheres na política. Filie-se ao PT e vamos juntas defender o Brasil. Os sucessos do mundo tocaram primeiro aqui. Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. A Ação da Mulher Trabalhista é um movimento com representação em todos os estados e trabalha pelo aumento do espaço da mulher na política. Como falar de igualdade se mais da metade da população é formada de mulheres e as principais decisões do país são tomadas por homens? O exercício do poder é coletivo e as mulheres devem ocupar seu espaço. Procure a Ação da Mulher Trabalhista pelas redes sociais ou indo até um diretório do PDT. Estamos esperando você. Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? A gente fala em Brasil e a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer um é samba, carnaval, futebol, de sempre. Mas mal sabem esses gringos que o Brasil e seus brasileiros também são responsáveis por invenções tecnológicas importantíssimas. Como, por exemplo, o câmbio automático, inventado em 1932 por José Brás Araripe, que, fun fact, é tio do Paulo Coelho. Olha só. Ou também o Walkman, que pra quem não sabe é o avô do iPod, foi criado por Andreas Pavel em 1972 e vendido pra Sony. E o avião, inventado pelos irmãos Wright, que precisava de uma catapulta pra lançar. E aí veio o Brazuca Santos Dumont e criou o primeiro avião que levantava voo por conta própria. Chupa, Estados Unidos. Vai vendo. Até a urna eletrônica foi criada aqui em 1989 e agora o mundo todo usa. Entre outros, hein? Cadê o 7-1 agora, hein? Mas aí, se quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na Energia 97 que a gente tá sempre por aqui. Meu nome é Gustavo Fávaro. André Spinelli, nós somos do Céu Sabe. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Muito boa noite. Boa segunda-feira pra você. Leonardo Ruas, aqui ao vivo no estúdio. Ei, Léo. A energia que te move. Tudo bem com você? Como é que você tá, DJ? Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, fala hoje, mais pra hoje mim. Hoje nós temos uma super convidada. Ó. Oh. DJ Clara Ribeiro, Ina House. Olha, Ribeiro também é da família, então. Olha, lá. Estamos em família. Bom, hoje a gente vai ter essa grande querida, grande amiga, grande DJ e uma futura grande produtora, né? Oh. E tá aí começando a produzir. E eu dei esse espaço pra ela, porque ela merece. E ela vai tocar comigo. Eu vou tocar duas músicas, só fazer uma introdução aqui, essa no fundo, I Get Deep, que é uma música que eu tô amando, e depois eu vou tocar King com Perk, que é uma música que acabou de sair, e em seguida a Clara assume até o fim do programa. Clara, fala um pouco aí de você, tudo bem? Ai, tudo ótimo. Conta aí um pouco, tá feliz de estar aqui? Tô muito feliz de estar aqui, muito feliz. O que você preparou? Super. Foi difícil, porque eu queria colocar bastante coisa, mas eu não sabia que eu tinha muito tempo, então eu queria pensar em tudo que eu gostava de tocar, que mostrasse um pouco do que eu toco. E aí eu fiz um resumo e o final eu vou tocar uma dos remixes que eu fiz, que é Lost Stars, que você já tocou aqui várias vezes. É isso, já toquei aqui. E hoje eu vou tocar aqui. Feliz, hein? Tô muito feliz. Estamos ao vivo aí, quem quiser dar uma acessada no Instagram. Fala aí seu Instagram, Clara. DJ é arroba DJ Clara Ribeiro. O meu é Leonardo Ruas, né? Vocês sabem, toda segunda. Gente, só lembrando que sexta, sem ser essa próxima, tem Shelter no Brasil com o time Regisfor. Eu vou, hashtag. Ju vai. Ah, Clara vai. Eu depois... toco e depois eu vou. É isso. Gente, como a gente tem pouco tempo, vamos de música. Eu vou tocar essa mais uma e depois Clara Ribeiro com vocês. É ele então, Leonardo Ruas, e convidada aqui no Night Sessions de hoje. Night Sessions. Take off my sweater and my games. And I start the day. playing things like we can a house begin. That's my shit. What? Woo. I get deep. Right on time, right on line, the beat, and it looks sweet.